Jota Quest ao vivo. O navio irá à loucura com Jota Quest. Então, namora, namora. Jota Quest é uma brasa, mora. E se quiser saber pra onde eu vou? Dois mega shows com o melhor da história do rock nacional. Onde tem o sol? O navio do Energia na Veia, temporada 2018. Cabine já à venda. Garanta a sua com preços de primeiro lote. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. Temporada 2018 do Cruzeiro da Veia. Realização Energia 97 e promoção. Que bom todo dia. Vai ser sempre assim. Ano de estádio 97, que alegria! Ô Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar Estádio 97. Oferecimento dos melhores patrocinadores do rádio. Oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Hoje ele contando com os préstimos de Cláudio Mota aqui nos bastidores. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ainda bem que você voltou, viu, Bá? Obrigado. Tô vendo, é. Ainda bem que você voltou, viu, Bá? Ai, ai, ai, ai. Eu? Muito bem, estamos no ar com mais uma edição do programa. Sejam bem-vindos. Ah, vamos dançar valsa. Você tá louco? Que isso aí, tá doente? Tô sem voz, velho. Que louco. Não, você perdeu a voz por causa do jogo? E do frio. Ainda bem que ele perdeu, né? Ô, Domênico, a porra da sala. Chupa, Domênico, vamos dançar valsa. Quem manda lá no Morumbi é nós, cara. Essa alegria, oh, toda. Oh, oh, oh. Caraca, título, caraca, cara. Mas, gente, sabe o que acontece? Que essa alegria, cara? Ah, é uma patachoca, velho. Ganhar do Palmeiras hoje é uma grande de uma alegria. Você, ué, ganhou, você ganhou do, admito, do time. Real Madrid da América, então. Não, não ganhou do Real Madrid da América. Não, não ganhou de Real Madrid nenhum. Não tem Real Madrid. Aqui é Palmeiras. Não, ninguém falou isso. Domênico, mas nós você não brinca, velho. Nós ganhamos. A gente entra com um time que mal é time. Enfrentamos três times, cara. Então, mas não é fácil. Não, vocês enfrentaram um, só entrou 11 e alguns ao decorrer do jogo. Enfrentaram um. Não é fácil, né? Ganhar. Não, mas como não é fácil? Foi não fácil, é fácil, sim. O que eu vi sábado foi fácil. Pra gente só sobrava o tabu, eu vi, né? O que eu vi. Ele tá ótimo. É, lógico. Não, mas pô, faz parte do negócio. Parabéns ao São Paulo, que jogou muito. Mas nós vamos falar isso depois do programa. É isso aí. E aí, Bento? Opa, tamo aí. Cadê o Danube Azul? Muito obrigado. Daqui a pouco. Muito obrigado, senhor Bravo. Vamos aí começar as manchetes aqui. Dá um tempinho aí, Mota. Só não se esqueça, viu, Mota, que vocês ficaram 17 sem ganhar de nós. Ai, nossa. Vamos lá, Corinthians. É só um dado. É só um... Coringão, Coringão. Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, essa porra. Vamos lá. O bagulho é louco, mano. É, Corinthians esteve lá, né? Ontem. Corinthians esteve lá ontem lá em Goiânia. Contra tudo e contra todos. 1-0. Gol do Rodriguinho, vem jogando muito. Mano, 70 dias já sem uma derrota, caramba, hein? Pois é. Essa é a maior... Quem diria, hein? Pois é, é a quarta força. É a quarta força aí. Ah, vocês mesmo inventaram isso. O Corinthians, ele quebra recorde atrás de quebra de recorde. O Corinthians é uma mistura de Bolt com Phelps. Calma, mano. O Corinthians é uma mistura de Bolt com Phelps, velho. É só quebra de recorde, Paquito. O bagulho é louco, mano. Ó, chupa aí, cambada adiante. E agora, quem voltou a treinar também é o Balbuena. Sim. E pode ter chance de jogar com o Santos, porque no final de semana que vem é Santos e Corinthians. Santos e Corinthians. Domingo? O Corinthians tem uma sequência agora um pouco complicada, viu? Tá bom no clássico de sábado, hein? Ganha mais, né? Quem manda? Errado, né? Ganha mais. Clássico é domingo. Ah, domingo é melhor. Mas, né? Ô Bento. Fala aí, mano. Depende. Como assim depende? É, clássico 7 da noite, mas acho que é um horário legal, cara. Eu também acho. Eu acho que é também bacana. Gosto. Também. É. Domingo é meio deprê, cara. Porque depois que acaba o clássico, velho. 4 horas é o jogo. Mas aí depois que acaba o clássico, mano, aí você liga a TV, tudo, né? É o Faustão, velho. Aí, já só deprê, aí acabou tudo. Clássico no domingo, 4 da tarde, é legal. É clássico. Vai, não, é. É um horário tradicional, mas eu gosto desse clássico às 7 da noite. Eu acho bacana. É. No sábado. Não, clássico domingo, 7 da noite, nem dá, velho. Legal que você pode zoar no outro dia no café da manhã. É, mas a parada é a seguinte, cara, com relação ao time do Corinthians, Bento, contra tudo e contra todos, o Corinthians tá deitando e rolando no Campeonato Brasileiro. Tá mesmo. É, o Corinthians aí, a duras penas, ele é um time humilde, tá certo? O time do Corinthians aí é um time que você vê os jogadores se doando uns pelos outros, e eu acho que isso que é legal. Ali não tem mimimi, velho. Não tem aí jogadorzinho que perde a bola e põe a mão na cintura. O time que é mais assim... Ali é um correndo pelo outro. Tem que ser assim, senão não vai. Mas é que tá, Domenico. É, não só pelo fato do Corinthians ser um time hoje... Mais que limitado, os caras falam, não, mas não acho que é limitado. Não, não. Tô dizendo não assim. Acho. Não tem um elenco assim que você pode suprir. Sim. Quem, por exemplo, sai o Rodriguinho, não tem. Mas, Domenico, se a gente parar pra analisar, o time do Corinthians, campeão brasileiro de 2011 também, no comando do Tite, era um time que jogava assim. Era um time aí que muitas vezes economizava. Se doa pelo outro, né? Era aquele. O empatite, ou então de vez em quando aquela vitória magra de 1-0, 2-1. Mas conseguiu também conquistar o título. Foi aí até o término do Campeonato Brasileiro, aí a trancos e barrancos, levou o título de 2011. Se esse ano permanecer da mesma forma, que não seja campeão, mas que brigue lá em cima. E permaneça brigando, fazendo jus aí ao que a torcida do Corinthians espera. Esse time do Corinthians aí que pegou o Atlético Goianiense, que é uma porcaria também. É um dos times que com certeza cairá pra Série B. Aqueles já começam o ano rebaixado. Esse time e o Avaí, eles já estão aí sacramentados na Série B. Eu não vejo esses dois escapando. Sim. Avaí? O Avaí também. E o Vitória também. Avaí e Atlético Goianiense. Vitória de vez em quando é aquele time que pode ter uma sequência, daqui a pouco aí deslancha, ganha duas, três, aí consegue escapar. Mas você pega lá, tem times aí que vão brigar muito próximos ali embaixo. Vitória pode ser um deles. Avaí. Avaí caiu. Avaí e Atlético Goianiense já caíram. Bahia. Tem mais duas vagas em aberto. Já caíram, é foda. Ah, Bahia. Não, o Bahia tá bem. Bahia, viu? Bahia tá bem. Não, mas o Bahia é um time que tá com a Lione, tá com o Regis. Aí tem uns jogadores aí que estão fazendo sucesso. Ah, não acredito muito, não, hein? Mas se você parar pra analisar, ó, por exemplo, o Bahia hoje, ele tá. É o 13º, acho. Tem 3 pontos, mano. É. 13º, mano. O campeonato começou agora, Domingo. Então, mano, mas 3 pontos pra um time menor é preocupante. Mas é que tá, se você parar pra analisar, o Vitória, que hoje é o 18º, foi campeão baiano, tem um ponto só. Pior ainda. Então, aí você pega o Curitiba, que geralmente luta pra não cair, já tá lá na frente. Mas tem times aí, por exemplo, a Chapecoense é um time que daqui a pouco começa a despencar também. Você acha? Ah, eu acho. Mas eu acho que tem duas vagas hoje, Domenico Gatto, abertas aí no Campeonato Brasileiro. Porque, na minha opinião, Avaí e Atlético Goianiense já estão na Série D. Tem cara de rebaixado. Será? O Avaí também? Ah, eu acho. O Avaí não... Tem uma cara de rebaixado. Não me inspira confiança, não. Então, Bento, se a gente parar pra analisar, o Corinthians agora tem uma sequência indigesta, cara. Sim. O Corinthians aí tem 4 jogos aí que são difíceis. Fora o Santos, que o Corinthians pega no próximo final de semana... O Corinthians depois ele sai pra pegar o Vasco em São Januário. Depois ele pega o São Paulo na Arena e o Cruzeiro também na Arena. É, são adversários que o Corinthians tem que ter um certo cuidado, sim. Porque nesses 4 jogos, se o Corinthians conseguir vencer 3, Motinha, o Corinthians ele tá muito bem servido. Tá muito bem servido. E pela sequência que o Corinthians teve aí de partidas aí contra Chapecoense, Vitória, Atlético Goianiense, já dá uma moralzinha pra pegar essa sequência de adversários mais difíceis. Da seleção, né, mano? Vai ficar sem quantos jogadores o Corinthians? O Corinthians ele perde 4. O Balbuena que tá machucado mesmo pela... Balbuena. Pela lesão, né? Não, tá fora de combate. É. Mas ele perde o Ángel Romero, que é hoje o Cristiano Ronaldo brasileiro, ou o paraguaio. Vocês definem aí, porque o Romero tem a qualidade de um jogador brasileiro. Doente. E a ginga, mas é verdade. Não. Vocês pegam no pé, inclusive, ó. Pega aí no Footstats, pra galera que. Inclusive o Ale Covarde, que não veio hoje. Mas por que não veio? Pega aí as participações do Romero aí no Footstats, porque quando convém, os caras vêm aqui com números, com scouts, a porra toda. Pega aí se o Romero é um jogador só defensivo. O Romero é um dos jogadores que mais acerta passe no time do Corinthians. É um dos jogadores que mais conduz a bola no time do Corinthians. Ele tem uns números favoráveis aí. Inclusive, ontem, os companheiros do Corinthians, do Romero aí, falaram o seguinte, pediram pra parar de cornetarem o Romero. Porque foi uma palavra do Rodriguinho. O Rodriguinho, quando terminou a partida, aí o pessoal foi perguntar a respeito da situação do Romero, ainda em cima daquele vídeo do Felipe Andreoli. O Rodriguinho foi muito bem, porque ele falou: pô, gente, tá na hora que vocês pararem com essa brincadeira. Esse meme aí também já deu o que tinha que dar. Foi uma brincadeira aí que pinçaram ali só um trecho aí do domínio de bola dele. Ficou engraçado, é legal, serve pro torcedor tirar barato e tudo mais. Mas não dá pra questionar, cara, a qualidade que o Romero tem dentro de campo também, não só na parte defensiva. O Romero é um cara que quando precisa conduzir a bola em velocidade, ele vai e faz. O Romero tem de vez em quando uns lances aí que ele acaba sendo driblado, ou algum lance que ele tropeça na bola. Sim, como a maior parte dos jogadores brasileiros tem. Mas a mídia parece que gosta de potencializar quando é com o Romero. Teve um lance do Neymar, foi uns 15 dias atrás lá no Barcelona, que ele foi dominar a bola, caiu de bunda no chão. Não, você pega o Vinícius Júnior, o menino aí do Flamengo. O primeiro lance que ele entrou também, acho que foi no jogo do Maracanã, e fugiu agora a partida do Flamengo contra quem foi, não me recordo agora. Não sei se foi aquela partida contra o Atlético Goianiense. Enfim, foi um lance também que o menino acabou entrando ali, sabe, tropeçou na bola, não, foi o Flamengo com o Atlético Mineiro, não foi? Deve ter sido na estreia do Flamengo. Ele foi dominar a bola aí também, a bola bateu nele e foi pra linha de fundo. Então, cara, querendo ou não, esse tipo de lance acontece. Pegam no pé do Romero porque o cara é paraguaio, sabe? Tipo, a galera gosta de querer pesar na do cara. É assim. Tem um monte de xenófobos aí na mídia, tá certo? Que gosta de pegar, não é verdade. É que ele é limitado. Não é. Eu acho que é. Limitado é o Dudu. Porra! O Romero é jogador da seleção paraguaia. O Dudu não é jogador de seleção brasileira. Tá bom, então. É convocado pela cota, velho. Nossa, tá louco. Sabe aquela cota que... Você tá de brincadeira. Quando o Tite fala, ó, não posso convocar da Europa, então tem aquela cotinha que eu tenho que trazer do futebol brasileiro. É melhor parar por aí. Tá certo, é melhor parar mesmo. É melhor parar. O que já ganhou o Romero pro Mano é melhor que o Dudu. Então vamos parar aqui a discussão aí. Eu tô questionando um jogador que é de seleção brasileira e o outro que não é. Seleção, mano, seleção paraguaia é um lixo. Sabe quem é culpado disso? Quer dizer, o Romero é de seleção paraguaia e o Dudu não é de seleção brasileira. Como quem não, é culpado, sabe? Foi pela cota. Aí, quem é culpado disso? A cota de futebol brasileiro. Palmeiras, não pode São Paulo, Santos. É culpado disso. Ó, por exemplo, o Rodriguinho, eu pra você ter uma ideia como eu sou um cara imparcial e isento. O Rodriguinho também é convocado, Sombra, muitas vezes pela cota, velho. Não é um jogador de seleção. É um jogador, no Corinthians, tá fazendo chover. Talvez hoje seja o principal nome do Corinthians, seguido pelo Jadson. Mas é um jogador que você fala é de seleção brasileira? Não é. Foi convocado? Foi. Então chupa. Ó que jorrada que você tomou agora. Podia ter ficado sem essa. Podia ter ficado sem essa. Mano, desculpa. Podia ter você, você achar que o Romero é melhor que o Dudu, eu não falo mais. Você mesmo se jorrou na sua própria cara. Jorrou. É ele mesmo. Depois que ele falou que o Romero é melhor que o Dudu, ele mesmo se jorrou na cara dele. É um jogador que mais nada. Ele mesmo, se você dá corda, ele se enforca. Sozinho. O Romero. É brincadeira, velho. O Romero, ele vai estar na Rússia. O Dudu não vai. Vai onde? O Romero vai estar na Rússia, o Dudu não vai. Tá de brincadeira, mano. A única chance do Dudu estar na Rússia é pela Estela Barros. Mano, quando que o Paraguai vai se classificar pra Copa do Mundo, mano? Vai. Para. Vai, se Deus quiser, vai. O Romero tá lá. Vai. Se Deus quiser, virou Paraguai hoje agora. Mas o Corinthians ele vai perder aí 4 jogadores, Motinha. Inclusive, o Corinthians ele perde e perde bastante, cara, porque ele é desfalcado em 2 partidas do Campeonato Brasileiro. Uma delas é contra o São Paulo. O Corinthians ele perde Fagner e Rodriguinho pela seleção brasileira. O Balbuena, que tinha sido convocado para a seleção paraguaia, que acabou se machucando e não vai jogar. E o Romero, que vai estar lá. O Corinthians ele perde 4 jogadores titulares, cara. 4 jogadores titulares. E isso que é quarta força. Imagina se fosse a primeira, hein? Então dá uma chupada meu aí, cambada adiante. Coringão aí, líder do Campeonato Brasileiro e tendo a melhor defesa do país. Inclusive, o Trump tá pedindo aí ver se o Carille não pode treinar a SWAT americana pra que não passe nada por lá. Porque lembrando, a zaga do Corinthians aí é praticamente intransponível. Lembrando o critério de desempate aí desse primeiro lugar, né, mano? Cartão amarelo. Corinthians é o time mais comportado. Ah, é, tem amarelo? Porque... Sim. Ele tá, Corinthians e Cruzeiro estão empatados. Ele tá, né? Com a mesma pontuação em todos os critérios como o Cruzeiro. Muito bem, estamos aqui no estádio 97. É bonito ver o Corinthians jogar. Ah, para. Não é ingresso, é cover artístico aí. Não, para. Ó, é o seguinte, ó. Pegou o Atlético. Ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Não, 1-0, mas peraí, ó. O jogo vai ser rebaixado. Não, mas pera lá. O jogo ele perdeu um gol no primeiro tempo, que não era pra perder. Ah, e aquele Cleison que veio da Ponte Preta no segundo tempo também perdeu um gol cara a cara com o goleiro ali. Tinha um parceiro do lado, né? O Rodriguinho. Ah, mas você vai tocar? Ó, jogo de acabou de ser contratado. Pega uma bola limpa na cara do goleiro passar, ali, RG. Não ia passar. É a hora do cara se consagrar. Você acha que vai tocar pro lado? Não ia passar também, mesmo. Eu não sei se você vai pra Rússia ver o Rodriguinho ou o Dudu. Mas eu sei Rodriguinho que você... Romero. O Romero ou o Dudu. O Romero tem certeza que vai. O Dudu não. Acho que não. Aí, Dudu, ouve a dica do Sobra, mano. Não vai pra Copa, o Paraguai. Ô, Dudu, pega o telefone aí, ó. Olha, Dudu, Romero, Rodriguinho, eu não sei. Olha, se vocês não forem pra Copa, vocês podem fazer como os ouvintes do Estádio 97, podem adquirir o seu pacote através da Estela Barros, é isso mesmo. A Estela Barros já tem aí os pacotes para a Copa do Mundo. São mais de 40 anos em Copa do Mundo e são parcelados em até 12 vezes sem juros os pacotes, com roteiros variados. São várias opções de roteiro. Tem aquele tipo de roteiro só para quem quer fazer primeira fase, tem roteiro só para quem... Às vezes para quem quer ver um jogo de primeira fase, tem. Sim. Ah, não, quero ver só semifinal e final. Tem para você também. Você escolhe. É, e já incluído logística e traslados para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde os jogos acontecerão. Lembrando que os clientes da Estela Barros ficarão hospedados em Moscou e São Petersburgo. E são três diferentes categorias de hotéis para você escolher. Gente, você sabe, agora eu imagino que nesse momento tem muita gente ouvindo o programa falando assim: ah, eu adoro ir para a Copa do Mundo, é gostoso acompanhar o Brasil. Então, você já foi? Então, olha, o meu conselho agora é: provavelmente se você foi, você deve ter ido pela Estela Barros, tá certo? Então, se você não foi ainda, escolha a Estela Barros, que tem grandes opções de pacotes para você assistir a Copa na Rússia, tá? Ligue agora pro plantão da Estela Barros, 2166-2250. 2166-2250. Ou você pode acessar o site estelabarros.com.br. É S mudo e Estela, tem dois L's, tá bom? Bacana. Boa. Demais. O copinho, hein? Bacana, hein? Vai aí, lá. Dudu. Vai, tudo no seu nome. Ah, para, mano. Já que você não vai jogar, Dudu. Olha, Dudu, eu sei que você não precisa, mas em 12 vezes sem juros. Precisa sim. Ah, mas os caras tudo rico. O jogador de futebol é tudo rico. Ah, mas os caras gastam mais do que pode também, viu? Ah, é? Então liga lá agora. 2166-2250. A Estela Barros. Boa! E aí, seu Bento? Ah, vamos lá. Ah, sobre a escolha agora. Ah, é verdade. Pode escolher. Tem pra pôr Santos? Sim. Pode ser tem, o Santos? Tem. Sim. Vamos ao Santos. O placar do Estádio 97 informa... Peraí, deu pau. Só pra deixar o placar mais longo, que eu tô sem ideia pra falar do Santos. Né? Deu uma ideia aqui, ó. Na Vila Belmiro, Ávila pra Thiago Neves, gol. Eles que entraram no segundo tempo. Cruzeiro 1, Santos 0. É, gente, tá um bom motivo pra querer jogar no Pacaembu. Não tinha ninguém lá mesmo, perdeu na Vila. Apesar que se for pra jogar aqui e passar vergonha, pelo menos lá tem 1000 pessoas assistindo. Meu Deus. RG! O que, que foi isso? E aí, R? Mas talvez, se fosse aqui no Pacaembu, o empenho seria um pouco melhor, viu, seu Bento? Porque lá entra naquela, né? Não, naquela vibe de nada, nada de. Foi uma polêmica grande, nada de todo mundo, né, RG? Pois é. Todo mundo ficou falando, pô, tinha que ser no Pacaembu, pô. A Vila não dá mais, os caras tão putos. É, mas independente disso, futebol zero, né? Futebol nada, jogou absolutamente nada. Eu discordo aí, tava lendo a galera, os comentaristas aí, que o Santos sentiu falta do Lucas Lima, que ficava com o Lucas Lima. Pô, gente, o Santos teve um jogo contra o Curitiba, ganhou, foi num puta sufoco, sem o Lucas Lima. O Lucas Lima, pra quem não se lembra, não sabe, saiu com 4 minutos do jogo, do primeiro tempo. Então não pode dizer que o Lucas Lima jogou contra o Coritiba e que por isso o Santos ganhou. Inadmissível. Não fez, né? Pera, o Lucas Lima jogou? Não. Não jogou? Não. Tá com dread no cabelo, pra aparecer. Mas tá machucado. E não jogou nada, absolutamente nada. Quer dizer, agora é cansaço? É falta de inspiração? Eu não sei, mas não jogou. É, um time que toma um gol, faltando 10 minutos para terminar a partida, ou 15 minutos, acho que foi aos 37, sei lá, deve ter sido, nesse tempo aí, com 4 jogadores na defesa e 2 do adversário, pô, não tem desculpa. Aí você vai arrumar o quê? Você vai falar o quê? Então tem que corrigir isso, tem que rapidamente. Ricardo Oliveira tem que definir situação, se fica, se sai, se renova, se não mas renova. Mas existe alguma situação assim? Sim, tá pendente, né? Renovou ainda. Mas peraí, o contrato dele vai até quando? Tá discutindo. Acho que até o final desse ano, né? Então já começa... Ah, mas fica, né? Já começa aquela coisa do... Porque se você chama pra conversar e se não tem acerto, então já começa. Vai ou não vai? Né? Então precisa definir. E agora pega uma parada difícil, já perdeu 2 jogos no brasileiro, vem para São Paulo, vai pegar o Corinthians, né, na casa do Corinthians, quer dizer, é complicado, cara. Né? Então você não pode ficar perdendo. Calma. Quem tá na frente não vai ser campeão. E quem tá lá embaixo. Tem Santos e Corinthians agora? Não vai ser rebaixado. Final de semana. É o terceiro jogo. Será, é Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. Sim. Será o quarto jogo do brasileiro. Mas precisa tomar cuidado, precisa fazer pontos, pô. Né? Senão você começa a desmotivar, aí começa aquela coisa do. Ah, não vai cair, mas também não vai chegar a lugar algum. Precisa tomar cuidado, né? Precisa definir quem realmente quer continuar, quem não quer, e mais empenho no futebol, velho. Tá muito fraco, tá muito nhenhenhen esse time do Santos. Tá pô, bom? Me roubaram uma loja do Santos aqui em São Paulo, você viu? Pô, eu vi agora isso aí, cara. Nossa, aqui na Rua Augusta, volta e meia, passa em frente, cara. Ah, foi uma das primeiras lojas. Roubaram aí, quase tudo. Tudo, depredaram. Mas o que tinha lá? Maca? Mano! Cadeira de roda, quero ver. Material hospitalar, não, isso, mano. Isso, que é isso? Levaram estoque de soro. Balão de oxigênio. Galera. Você, olha aqui. Galera, ó, devolva o desfibrilador da loja esse tipo de brincadeira. Essa também não. Esse tipo de brincadeira, eu não acho. O Língua Lisa chegou, não cumprimentou ninguém. É, o Língua Lisa já chega no clima. Veja, não, agora, o estádio 97 agora, tem muita audiência, galera. Maurício. Quem roubou o desfibrilador, a galera, o pessoal precisa tomar um choquinho no peito. Devolva lá na loja do Santos. Ô, Maurício. Diga, chamou Maurício. É quando o pai briga com o filho, né? Diga, depois você não reclama, Maurício. Depois não reclama. Ah, mas ó, bicho. O RG, você tá meio antes. Não, eu vou te falar, cara. É num ponto bom meio da Rua Augusta. É bom? Ah, não é lá na boca do lixo lá embaixo? Não, cara. É uma das primeiras lojas que o Santos abriu aqui em São Paulo, lá na Rua Augusta. É, na subida ali, hoje tem um dia. A loja deve vender bem, velho. Hã? A loja deve vender bem. Claro. Eu não tô rindo. Olha, não é legal, esse tipo de ironia não é legal. Eu só falei pro mano, aquela loja deve vender bem. Mas, Lingualiza, eu não sei a truco por que você tá com essa alegria toda. Qual que é a sua? Ah, ele tá feliz e eu sei por quê. Ah, é? Ah, o perder na Série B. Ele tá numa empolgação. RG. Deus não joga, mas fiscaliza, RG. Mas olha, depois do que aconteceu aí. O Vieira disse que ele gosta de gato que tem língua áspera. Ô, Domênico, olha aí. O chocador de linguiça. Esse é Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Ego. Dodô, da língua áspera. Eu tenho uma língua áspera? Tem. Olha aqui, ó. Como é que você sabe? Como você sabe, Sombra? Não. Gente, acabei de dizer que o Vieira falou que o gato tem língua áspera. É. Não, e ele falou, tem. Gente, peraí. Como você sabe? Eu não posso falar isso porque o Domênico vai ficar bravo, velho. O Vieira, sabe o que ele fazia, Sombra? Vai te catar, o seu vendido. Ele passava aquele uísque sachê no bumbum. Que isso? Uísque sachê. Eu vou passar o negócio em você. Isso. Eu vou passar, você vai ver o que eu vou passar em você. Juiz. E pedia pro gato de 1,90m. Quero dizer o seguinte pra vocês. Na cara, vai. Seu vendido, tá ferrado. Mandar um recado importantíssimo, porque olha, o confronto de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo já tá definido, hein? É isso mesmo, opa. A Juve, meus amigos, a senhora do Daniel Alves. La Vecchia Senhora. É, La Vecchia Senhora e o Real Madrid, do nosso Motinha, do Cristiano Ronaldo, Motinha, que torce pro Real, né, Motinha? Fala, Madrid. É, vão se enfrentar na grande final da Champions League. Olha, em Cardiff, vai ser agora dia 3, dia 3 já é sábado boa, agora. Boa, boa. Sábado, olha que jogo legal pro sofá, pra você assistir no sofá, Regi, que bacana. E só tem um lugar pra você assistir essa partida aí. Sim. É no canal Eimax do Esporte Interativo. Boa. Que é, você ainda não tem os canais Eimax? Como não tem? Não, não fica morgando aí, como diriam no passado. Não fica morgando. É, morgando. Não fica marcando toca, meu amigo. Ligue marcando já. Toca. Já é tudo velho, né? Não fica marcando. Então vamos deixar assim que é melhor. Ligue já. Senão entrega a idade. Ligue já 4004-1111. Olha só que beleza. Ligue já. Assine com a Sky os canais Esporte Interativo. Vai logo. Você não vai perder essa, né? Champions League é nos canais, né, Sobra? Não pode perder esse jogaço, né? Essa final. Champions League, meus amigos, é no canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. É, meus amigos, é Esporte Interativo, hein? É o filé mignon do futebol mundial, com né? Certeza, é, com certeza, esse não tem pra ninguém. É isso aí. Ah. É, Domênico Gato, foi, meu irmão. Quer sentir sensações inexplicáveis? Então junte dois maravilhosos segredos da humanidade feitos um pro outro, hein? De um lado, o Big Mac, que você adora. Do outro, uma Coca-Cola geladinha borbulhando de sabor. Meu Deus. É uma mordida e um gole que você vai pirar, meu irmão. Ó, mas se você quer deixar essa sensação ainda mais inexplicável, peça o Grand Big Mac, com dois Grand Hambúrgueres. Nossa, isso aqui é top! Alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pãozão com gergelim. Grand Big Mac e Coca-Cola. Prove, sinta, tente explicar, Sombra. Ó, agradecer, obrigado pessoal do McDonald's aqui que trouxe pra gente aqui, ó. Sensacional. Esse Grand Big Mac que é top. Nossa, demais isso aí, velho. Cara, olha. Coca-Cola geladinha pra todo Nossa, mundo. Nossa, que legal. Tô vendo aí o McFlurry de Sonho de Valsa. O sonho de valsa que vem no dia bom. Nossa, o sonho de valsa. Vamos deixar. Os caras fizeram de sacanagem. Tá, tá zoando com a valsa. Então, o sonho de valsa é meu. Ah, é. Vamos dançar, Domingo. Vamos dançar, Domingo. Valeu, não é meu? Ô, mano, mereço não. Obrigado, pessoal do McDonald's. Agradecer, demais, hein? O Vander Ligabó, o Marcelo Schering Ribeiro. Exato. E também o Marcelo José. É. Pessoal bacana aí do McDonald's, sempre dando o apoio, o suporte aqui, o Estádio 97. Eu já falar assim, show. Aqui é um mar de McDonald's na nossa mesa. Verdade, nossa, vocês são de que loja? Demais. Que loja vocês são? Da Pamplona? Pamplona. Pamplona, legal. Pamplona e Alameda Santos, né? Pamplona, Alameda Santos. Top Center. Top Center. Todas as lojas da área representadas aqui. Onde a gente vai toda hora? É verdade. Pô, obrigado, viu, gente? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Matou a nossa fome agora, hein? Matou. Grande Big Mac com Coca-Cola. Michele Farias. Quem é Michele Farias? É a consultora? Michele. Um beijo pra Michele Farias. Grande legal. Michele. Bacana. Nossa, agora vou matar a fome, hein? Inclusive, show. Eu queria aproveitar, viu, mano? Diga, Sombra. Eu queria aproveitar pra dizer o seguinte. Aproveita, hoje no programa, não sei nem se você tá aí já com os textos ou não. Sim. Mas a gente tem que aproveitar, porque hoje a gente vai ter uma coisa nova no programa. Posso mandar aqui também? Pode mandar, por favor, porque envolve o decorrer do programa. Então se liga só, Sombra, ó. Atenção você agora que tá no carro. Aumente o volume, dá aquele grau, você faz vrau no botão do volume. É se faz, liga mano? Só. Vrau. Vrau. Sabe quando você liga assim o botão do volume assim que você vira tudo pra direita pra aumentar o som? Então se liga, ouça essa dica porque é top, hein? O McDonald's e a Energia 97 vão mandar 5 ouvintes com direito acompanhante pro resort do Estádio 97. Nossa, hein? Bicho! O resort do Estádio 97 que vai acontecer no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ó, se você quiser ganhar, cara, ganhar, não é concorrer não. Se você quiser ganhar, é bom ficar ligado. Quer dizer, ou melhor, ligando. É isso aí. A qualquer momento, pode pintar a Mac Ligação do dia aqui no Estádio 97 e o ouvinte que entrar no ar e responder corretamente qual o clássico do dia do McDonald's vai ganhar um final de semana no resort do Estádio 97 de 9 a 11 de junho com direito a acompanhante, galera. Então, ó, se liga só nessa dica, hein, cara, você não vai vacilar. Quando pintar a Mac Ligação, você tem que responder corretamente qual o clássico do dia no McDonald's, hein, tá bom? O melhor, galera, não é sorteio não, hein, repetindo. acertou ou ganha na hora. E será uma ligação por dia até a próxima sexta-feira, no dia 2 de junho. Serão 5 dias com a Mac Ligação e 5 ouvintes premiados. A Mac Ligação McDonald's pode acontecer a qualquer momento. Então não vacila não. Liga aqui, ó, 3284-7097. É isso mesmo. Então, como disse o Mano, em qualquer momento do programa pode pintar a Mac Ligação. A Mac Ligação é uma Mac Ligação. Aí, uma ligação que vai te dar o direito a concorrer a esse apartamento no resort do Estádio 97, que beleza, tá bom? Beleza, hein? Então, uma das ligações hoje no estádio será a Mac Ligação. Você respondendo corretamente qual o clássico do dia, sim, acertando, vai com a gente pro resort do Estádio 97 na semana que vem, de 9 a 11 de junho, com direito ainda acompanhante, tá bom? Fique atento, a qualquer minuto nós vamos atender algum ouvinte, né, com a Mac Ligação. Isso é legal, hein? Mas não quero dizer que é a primeira ligação, nem que é a última, não sei. A qualquer momento pode acontecer a Mac Ligação. É aleatório, tá bom? Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento da ESEG, formando o melhor em você. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia? Você merece Extra é Gol? É. Ah, meu Deus! O placar do Estádio 97 informa! 15 anos é a mesma história, né? Uma vez por ano, Parmeira vai lá e não acontece nada. Parece um cara que trabalha aqui na Rádio Vilela. Vai na balada e nada. A última vez que o Parmeira ganhou, eu tinha essa idade aqui, vocês estão percebendo da voz, né? Vivia no banheiro, espinha na cara. O Cuca ainda jogava bola, não tinha o Mundial de 51 também. Se bobear, até a Regina Casé era gostosa e fazia porno chanchada. Mas é isso aí, ó. São Paulo 1, 2, Prato e Luiz Araújo. Parmeira 0. Ó, pode deixar isso aí pronto, dá o Zé ano que vem. Viu? É, seu Bento! Olha! Essa voz do seu Bento de 15 anos atrás. Moleque ainda. Não é não? É moleque ainda, a última vez que ganhou. Melhor seu Bento falando, eu já sabia. O Palmeiras, o Domênico disse que quer comentar sobre a volta do Luxemburgo ao Sport. Ele não quer falar de. A volta não, ele nunca dirigiu o Sport. A volta ao futebol. Acho que ele também já tá. Ô, RG, vamos falar do Luxemburgo. Fala, seu Bento! Fala, seu Bento, como foi a dança valsa de 15 anos? Por que pra mim? Hã? Por que pra vocês. Hã? Vocês. Ah, mas não é você que é vocês? Sim, é vocês. Mas não é sempre, entendeu? Ah, não é sempre que é vocês? É só quando convém. Mais ou menos isso aí. Quando convém, né? Ah, mas hoje acabou, não teve crítica hoje pro Rogério Ceni, né? Hoje não teve nada. Melhor técnico do mundo. Essa foi o melhor da vitória. O melhor da vitória é isso. Uma semana de paz. Exatamente, foi tranquilo. Cara, Sombrar, olha, mas nota 10. Nota 10. Teve uma meia dúzia de três pessoas falando assim: não vai criticar o Rogério agora? Falei assim: se fizer um trabalho que eu acho que não é legal, eu critico. Se fizer um trabalho bom, tem que elogiar. Vai falar o quê? A gente não pode ficar assim, ah, não, agora minha opinião sobre ele é negativa, então eu vou manter a opinião negativa. Não, agora tudo sobre ele é positivo, vou manter o positivo. Não, você não pode ficar amarrado a uma opinião. Você Lógico. Apenas reflete aquilo que está acontecendo em campo. E ele fez muito bem, montou o time bem, treinou o time bem. O Rogério foi nota 10 na armação do time, foi humilde, meteu lá, não sei onde que eu já vi há uns 10 ou 12 anos atrás, algo assim, com três zagueiros. E um meia avançando pelo lado. Que isso me lembrou muito quando era lá o Souza correndo pela lateral direita e eram três zagueiros do São Paulo. Tudo bem. Funcionou naquela época, não significa que possa funcionar agora, mas você precisa aprender a trabalhar com o que você tem na mão. Não, e foi muito bem armado o São Paulo. E o time foi bem, né? Tava bem tecnicamente. E uma coisa que eu acho que o Rogério, ele foi muito feliz no que ele falou. Aliás, nota 10 também pra coletiva do Rogério. Nota 10. Também, não. Ah, foi, pô, coletiva humildona, beleza, consciente, bacana. E uma coisa muito importante que ele falou assim, o esquema também funcionou porque os jogadores ajudaram a fazer funcionar, né? Então... Luiz Araújo jogou muito. Olha, muita gente fala do Mina aí pro Barcelona. Eu tenho um recado pro Real Madrid. Se vocês querem acabar com a zaga do Barcelona, contrata o Luiz Araújo. Muito bom, moleque. Caraca! Entendeu? Mas foi bem. Porrada no Domênico, não, o Domênico não tá quieto. O Mina não vai pro Barcelona? Então eu recomendo ao Real Madrid comprar o Luiz Araújo. Deitou em cima do Mina. Deitou. Não, ó, eu vou falar. Ontem o Mina não achou o Luiz Araújo, velho. Culpa do Cuca. Não achou. Ontem não, sábado, né? Não achou. Mas o Luiz Araújo deitou. Deitou. O Prato foi muito bem. O time inteiro estava muito bem posicionado. Rodrigo Caio foi muito bem. Eles cumpriram exatamente o que o Rogério queria. Marcação. Saíram na hora que tinha que sair. Seguraram lá atrás. Muita gente falou assim, ah, o São Paulo jogou covardemente. Meu, São Paulo jogou... Papo de covarde, aí. O São Paulo jogou com aquele que covardemente, cara. O São Paulo... Exatamente, Mota. Se o São Paulo sai pro jogo, ele ia tomar um saco. O São Paulo jogou e atacou na hora certa, que precisava. Foi eficiente na hora certa. E que passe do Marcinho, hein, Mota? Pelo amor de Deus, também é uma surpresa. Que bola do moleque, hein, meu? O segundo jogo que... Agora, se fala muito em contratação no São Paulo, acho que o São Paulo tinha que ver um jeito aí de possivelmente tentar uma renovação é do Jusilei, porque... Tem que pegar eu vou te falar, meu, o Jusilei, cara... Mas é empréstimo o contrato dele com o São Paulo? É, empréstimo. Tem opção de compra. Então o São Paulo tem que fazer o máximo aí pra manter o Jusilei, que o Jusilei, independente, olha, o Jusilei nos outros jogos também já vinha se destacando. O Jusilei vem fazendo grandes partidas, o cara fisicamente impõe no meio de campo, né? O único que foi abaixo na média do São Paulo, mais uma vez, foi o Cueva. Sim, muito abaixo. Cueva não jogou nada. Cueva foi muito machucou, mal. Machucou o Cueva? Não. Ah, não. Tá meio... Ele tá vindo, ele né? Tá meio... Uma lesão. Assim, sobra a venda, assim, não, no jogo. Tá meio que... gordinho. Não, não. Não sei, cara. Acho que ele tá fora acho de tá forma. Mal, tá mal. Tá mal porque ele voltou de lesão, não se recuperou ainda, velho. Tá mal. Mas é assim... Agora, o Prato é um monstro, né? Monstro, correu muito. Aí tudo bem, ele é um monstro. Mesmo quando o São Paulo perde, ele é um monstro também. Participa muito do jogo. O Prato, mesmo quando o São Paulo vai mal, ele é um cara que se destaca. Esse o Prato é F, cara. O cara é... Ele só não joga... Hoje no Brasil, ele só não tá jogando mais que o Barrios, mas ele joga muito. E o Renan... Nem mais que o Jô. Oh, e o Renan não precisa nem defender, não, o Jô acho que não, mas o Barrios, cara, meu, três bolas é um gol. Você é louco? Ele precisa de três bolas pra fazer um gol, Barrios, hoje. Ué, o Henrique Dourado também. Um cara a cara. Não, perdeu, mas o Jô tem sido decisivo. Ontem foi uma fatalidade. Mas, ó, o Jô tem sido decisivo. Aquele Henrique Dourado tem sido decisivo no ceifador. Fluminense. Ceifador. Meu, ceifador, cara. Mano, o cara em três jogos fez cinco gols, quem é mais Fênix aí? É o ceifador ou o Gilberto? Gilberto é outro, é verdade. Olha... É que o Gilberto agora tá no banco, né? Mas o ceifador, mas o Gilberto entrou bem pra caralho. O artilheiro do Paulista, né? Do Palmeiras? Não quiseram comprar, né? Mas eu vou falar uma coisa. Como é bom ter goleiro, né, velho? O cara, só de ficar na frente do Jean, o Jean medrou. Que porrada que você deu agora no Domênico, hein? Seu Price falhou nos dois gols. Se fosse o Denis... Não, tô falando do nosso goleiro mesmo. Tava morto. Não. O Denis... Se é o Denis... Se é o Denis, o nego mete a cavadinha. A bola ainda entra quicando. O Renan, só de ficar ali, porque... ó, com o braço aberto, já era. O cara medrou. Eu achei que o Denis tava no outro gol ontem. Jura? Nossa, agora estou queimando o cara. Você já queimou o cara, assim. Mas o Price, ele reconheceu que ele falhou nos dois gols. Sim. Não é franco, teve as suas falhas. Agora, eu acho que teve muita gente que também só viu o lado da falha. Mas foram duas boas jogadas feitas pelo São Paulo, que botou os caras cara a cara. Sim, e também não pode tirar o mérito do São Paulo. Muita gente falando assim, o Palmeiras que errou, o São Paulo não jogou tudo isso e tal. Pô. Não, aí vê se você só não jogou tudo isso. Pô, se você joga uma postura defensiva que você... pede pro time ser mais convincente e objetivo, o jogo é feio, jogo feio. Pô, é brincadeira, não. Nunca nada tá bom. E hoje eu comi frango à praça, sarinho. Gente! Agora deitou no Domênico. Só que bater no Domênico assim, tá quietinho, tá comendo McFritas ali, pelo contrário. O Domênico no sábado mandou mensagem pra mim, falando assim, olha, segunda-feira tem que ter musiquinha. Danube Azul. Segunda-feira tem que ter musiquinha. Você assistiu de calça roxa? Não mandei, mas pode pôr a musiquinha, não tem problema nenhum. Domênico. Fala aí, seu Bento. Mas eu acho legal isso. Teve nada, né? Teve nada. Eu acho legal isso aí. Não, deixa. Essa empolgação dos caras, porque... Mas é lógico, pô. Você quer que eu te faça triste? Não. Eu vou explicar o porquê, Matheus. Nós ganhamos do favorito, ganha tudo o ano. Não, mas isso... Vamos lá. E o Bill colombiano, cara? Você vai falar dele, não? Vamos focar, porque às vezes o campeonato não é feito de um jogo só. Mas vambora. É isso aí. O Palmeiras... Enfim, eu não sei o que acontece quando joga no Morumbi, os caras tremem, a bola não chega nos caras, pênalti não faz. Mas tem algumas outras coisas também, né? Mas vamos lá. Tem. E hoje todo mundo sentou. Sentou? Todo mundo sentou lá na frente do Cuca por um bom tempo. Uma conversa lá. Viu a foto? Viu a foto. Né? Tudo meio. Será que vai ficar de castigo na escola? Senta todo mundo aí. E agora. Diretora. Porque quarta-feira já tem jogo decisivo novamente. O Inter lá ganhou de 1-0 aqui em Copa do Brasil. E fala aí, umas coisas foi meio estranho, né? Por exemplo, o Felipe Melo na zaga. Eu não entendi muito isso aí que aconteceu. Eu estranhei pra caramba. Foi... Bom, eu não sei também. Qual foi a pretensão lá do Cuca? Vamos lá por partes aqui no negócio do jogo. Primeiro me estranhou a escalação do Cuca, quando até o Roger Senna também tinha falado lá no comecinho, né? Ele ficou espantado com a escalação do Palmeiras entrar de uma forma mais defensiva, vamos dizer assim, porque jogou com três volantes, né? Jogou com um volante muito mais recuado que foi o Felipe Melo, como se fosse um terceiro zagueiro. Eu particularmente, eu não gosto dessa formação que o Cuca fez. Mas o Cuca é um cara bem estudioso do futebol, talvez ele entendeu que jogar no Morumbi, talvez o São Paulo viesse pra cima, coisa que eu nunca achei. Sempre achei que o São Paulo ia se manter num sistema mais defensivo. E você vê que o primeiro tempo foi realmente um primeiro tempo horroroso. Foi com vários R's, né, gente? Foi ruim demais. Deu ruim. Sono, né? Deu sono, ruim, mas ruim. Os goleiros quase nem se mexeram. Teve uma boa oportunidade do Palmeiras de chute de fora da área. Depois o São Paulo teve mais uma ou duas oportunidades. Mas aquelas oportunidades que nem chega perto do gol, vai longe, né? Para um clássico. Mas para um clássico como Palmeiras e São Paulo, que já fizeram clássicos bem melhores, eu acho que foi muito fraco o primeiro tempo. E o Cuca voltou com a mesma formação, né? Da primeira etapa. Eu acho que o Cuca já podia ter, no segundo tempo, mexido no time. Voltar com a escalação normal. Com dois jogadores abertos, com um jogador mais enfiado. Ele tinha essa opção de colocar já o Borja e jogar o William de um lado, o Dudu do outro. E arrancava um volante. A foto ali tá aparecendo o Cuca com os jogadores, mas é a conversa que acontece depois também, antes do treinamento, aquela coisa toda. Parece os filhos fazem coisa errada e o pai chega, tá ligado ali, velho. Assim, parabéns ao São Paulo, que quando começou o segundo tempo, São Paulo. No primeiro tempo, acho que o São Paulo tava meio nervoso no sentido de. Vamos ver o que vai acontecer, porque o time do Palmeiras é melhor, então vamos ver. Aí viu que o Palmeiras também não queria nada com nada, falou assim, opa, peraí, dá pra ganhar esse jogo aí. Uhum. É o que pareceu. E né? Tem a história de e foi pensar que o Palmeiras podia ficar cansado, né? É, mas o Palmeiras, Mota, você sim, sabe, você, o Palmeiras não parecia nada. Parecia um catado, coisa que, olha, fazia tempo que eu não vi um jogo tão ruim do Palmeiras, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Muito ruim, muito abaixo do que o Palmeiras pode oferecer ao seu torcedor, sabe? Agora, pera lá, hein? Pera lá, né? Aí vem torcedor agora, fala que o Prass tem que ser substituído. Ah, não, aí é muito. Porque tá ruim, porque tá em final de carreira. Aí vem outros jogadores e fala que tá tudo ruim, tem que mudar. Calma, gente. Calma. Acontece do ser humano, às vezes, não tá num dia bom. Às vezes acontece de alguns jogadores no mesmo jogo não estarem bem. Foi o que aconteceu. Mas é o terceiro foi jogo seguido dele, Dudu. De como alguns palmeirenses falaram que é o terceiro jogo seguido dele, que ele tá muito mal. Não, a terceira falha. Ah, a terceira falha do ano. Ah. Ele falhou naquele jogo. Ele falhou jogo no Tucumã. Ponte Preta, ele falhou num dois gols lá. E esse jogo que ele falhou. Não, mas ele falhou contra o Tucumã dois. Agora também. Não é quarta. O Tucumã. Aquele cruzamento que o cara deu, que ele saiu em cima do Dracena e passou um borboleta. Ele foi pegar, sabe? E errou. Mas, mano. Nós não podemos esquecer, por tudo que o Prass fez, isso é catarata, que até hein? Pouco tempo atrás, o Prass era o... muitos torcedores falaram, São Prass. Desculpa, hein, velho. Calma lá, né? Às vezes o cara tá num dia ruim. Ele mesmo declarou lá nas redes sociais dele que ele não fez um bom jogo e que foram duas falhas dele. Acontece, acho que esse gol aí do Prato, por exemplo, é aquele gol que ele não pode tomar onde tomou. Se o cara bate cruzado no outro canto e passa por debaixo do goleiro, de repente você pode até falar, pô, ele tá fechando esse ângulo e o cara bateu no outro. Mas ele bateu exatamente no canto dele. Mas o Prato dele. Foi ligeiro, hein, Domênico? O Prato é muito bom jogador. Ele você não que ele pode... não dominou a bola, meu. A bola chegou, ele bateu. É assim, o Prato é um jogador acima da média. Ele não pode ficar desmarcado do jeito que ficou desse jeito aí. É. Essa liberdade que deram pra ele aí. Não dá. O Mina é irreconhecível e outra coisa. O Jean é um jogador que vem caindo muito de produção. Então, assim, eu, na minha particularidade, jamais deixaria que o Jean batesse aquele pênalti. Se eu sou o treinador, eu não deixaria. O Jean, todos os pênaltis que ele vem batendo aí, desde o começo do ano aí, ele vem batendo mal. Ele tá fazendo os gols. Ele é batedor. Mas ele tá batendo perto do goleiro, bate no meio do gol, bate mal. É inadmissível um jogador profissional bater esse pênalti fora das três dos três paus, desculpa. Ele quase matou o pipoqueiro. Olha, o cara pode bater, o goleiro pegar. Beleza, bateu no gol, o goleiro foi bem e pegou. Ele pode bater na trave, de repente, que eu acho errado já. Mas olha, bater fora das três traves, fora do jeito que ele bateu, é inadmissível. Mesmo porque o São Paulo tinha acabado de fazer o gol, o Palmeiras ia fazer esse gol, se não me engano foi aos 20, 21 minutos do segundo tempo, ia empatar um jogo, coisa que ia botar terror no jogo, porque mesmo jogando mal pra cacete, o Palmeiras tinha a possibilidade, com um gol, de deixar o São Paulo um pouco assustado. Muito pelo contrário, porque perdeu, pênalti, né? Deu moral pros caras, sabe? Perdeu uma oportunidade de empatar um jogo. Agora, ô Domênico, 500 medalhões no time, por que, que o Jean foi bater o pênalti? Exatamente, porque ele vem sendo o batedor oficial. Mas o Jean Dizem que o Jean vem treinando e quando ele treina, ele marca bem. Eu, honestamente, eu vejo os pênaltis que ele vem batendo no Palmeiras aí, desde o começo do ano. Teve poucos pênaltis também, teve um monte de pênaltis. É. Mas os pênaltis, os poucos que ele tem batido, ele vem batendo mal os pênaltis, cara. Tanto que a hora que eu vi ele pegando pra bater o pênalti, eu falei, meu Deus, vai ser uma emoção pra caramba. Eu tive até a impressão que eu acho que vai perder esse pênalti, porque, olha, o Jean não tá batendo bem. Não está batendo bem. E bateu mal. Porque você não pode admitir que um jogador profissional bata um pênalti fora das três traves. Desculpa, velho. Não sei, pra mim é inadmissível. O cara treina todo dia, Gê. A marca do penal, a gente já teve em estádio, Sombra. A marca da onde tá o pênalti até o gol, é muito grande o gol, cara. Um jogador. Veja bem, nós que de repente. É do jogador, a gente do não Domênico, pode analisar. Tem noção que o gol é maior que essa parede aqui. Porra, cara, é brincadeira. Você tem noção disso? Maior que isso aqui. E a distância, ouvir, é bem menor do que você se, Dodô, que a gente às vezes na televisão. A vantagem é do batedor, é totalmente do batedor. Fazer eu acho advogado que advogado assim, dos perdedores de não, pênalti. Não, você pode ter advogado. Porque... Mas, ô Sombra, eu... Pressão. Veja lógica. Não tem pressão nenhuma. Que pressão? Não é final, não é porra nenhuma. Você tá de brincadeira. E não me vem com esse papo de... Ah, é tabu? Que tabu? Para que tabu. Tabu é do que não ganha do Morumbi só. O Palmeiras vem ganhando São Paulo nos últimos jogos aí. Praticamente goleada. Para. Isso é bobagem, falar, ah, não tem, com jogador profissional não tem esse negócio de, ah, tá medrando porque só tem uma torcida, não tem, não tem, desculpa, não tem. Ah, mas não é estranho, há 15 anos não ganhar na casa do adversário. Mas o Sombra, acontece às vezes de você não ganhar o que tá acontecendo. Freguês. Isso acontece, o São Paulo ficou 17 sem ganhar no Palmeiras e não foi num estádio, foi em todos os estádios. Nossa. É verdade, procura aí, 73-2000, quanto que é? O São Paulo ficou esse tempo todo, vocês não sabiam. Sim, senhora, procura aí se informar. Não, você tá doido, não. Não, tô doido, não. Se informa aí. Sim, Campeonato Brasileiro, São Paulo, de 73 a 2000, não ganhou no Palmeiras. Ah, é Campeonato Brasileiro, exatamente. De 73 a 2000. Exato. É um tabu ou não? Em dias com chuva ou sem chuva? Não, tudo bem. Então, aí queira você ou não. Pra mim, o Palmeiras não tem. Pra mim, não tem esse negócio de tabu. Pra mim, o Palmeiras ganhou de 3-0 no último jogo. E perdeu agora de 2. Pronto, tá bom. E, o São Paulo tem todo. Tem que brincar mesmo com o negócio de não ganhar no Morumbi. E São Paulo não ganha no Palmeiras, não consegue ganhar. No nosso estádio, acabou. Ah, mas e vai ficar isso há muito tempo. Vai ficar, e vai ficar até mais, talvez. Não, mas você não fala 73 até 2000, não, mas dá é, mais mas de... Mas vocês 27, podem brincar, não tem problema. Hã? Não, mas é mais. 73 até 2000? Dá 27. Ah, então é isso mesmo. Então é isso aí. É 27, não é 17, isso mesmo. Não. Então tá bom. Errei a conta que eu fui mal de matemática. 10 anos a mais. É, piorou, então. Ah, mas não tem problema. Mas tudo isso mesmo? Mas, tabu? Sim, senhor. Se informa aí que vocês vão ver. Brasil, estamos falando... Campeonato esses Paulista, caras arrumam. Aí tem que falar. Esses caras arrumam? Não, aí... não falei de vocês. Ah. Falando que esses caras, a imprensa, inventam uns tabus. Ah, não ganha não sei quanto tempo no Campeonato Paulista. Os caras vão buscar. Não ganha não sei quanto tempo, não sei. Então tá. Então assim. Eu não me conformava de um tabu do Santos na Vila. Então, mas é bobagem. Absurdo, São Paulo tava querendo 5 anos sem ganhar do seu, 8? Como? Vai ficar 8 anos sem ganhar na Vila? 8 anos. Mas absurdo! Sombra. É, mas ficou do Palmeiras um tempão. Então não, é um absurdo também? Não. É um absurdo também ou não? Não. Não, o Domênico, quanto assim? Mas, Sombra, é bobagem. Não, mas o São Paulo ganha aqui, campeonato. Ganha aqui e perde lá. Isso vai acontecer no futebol, mas não tem problema. Vocês podem brincar, vocês podem pôr musiquinha. É uma opinião minha aqui, eu tô dando minha opinião, mano, entendeu? Independente do que vocês possam achar ou não. Cada um tem uma opinião. Claro. Não pode achar que eu tô ficando maluco. É bobagem. São Paulo ganhou, parabéns, teve mérito de ganhar o jogo. Eu acho muito legal quando as pessoas respeitam, graças a Deus, não teve nenhuma influência do juiz. Isso é muito bom. Muito bom, sensacional, entendeu? E outro, o São Paulo, ele tem, então, eu acho algumas coisas assim, eu acho ridículo. Acho estranho, né? Acho porque o Felipe Melo é um jogador, ele é muito bom jogador para ser utilizado lá atrás. Ele é um jogador, ele é aquele volante que, além de desarmar, ele consegue dar um passe preciso. E ele não tava sendo utilizado, ele tava lá atrás, cara. Ele tava lá atrás, o Mina tava se aventurando às vezes no ataque, coisa que eu não acho legal. Não acho legal. Acho que o Mina tem que jogar lá atrás, fechadinha e tal. O Mina também não tava numa noite boa. Você lembra que semana passada um ouvinte entrou, Domingos? Falando exatamente isso. Mas, gente, o Mina vai pra frente e esquece aqui, que é zagueiro. Mas ó, nem tudo está perdido, né? Porque também é porque o torcedor, ele é muito movido. Você vê, eu vi uma... Sabe, eu vi o torcedor do São Paulo achando que agora vai, que baba. Mas calma, beleza, ganhou do Palmeiras. Tem que comemorar muito mesmo, porque o Palmeiras é muito, né? Tem muito mais time que o São Paulo. E quando ganha, você tem que comemorar bastante. Mas também, não é porque ganhou do Palmeiras, Paulo, hoje não vejo uma crítica ao Rogério Ceni, viu, Bernardo? Mas é lógico, ele fez a entrevista coletiva, é sensacional. Mas você viu, não sei o que. Ah, pera, gente, eu tô dando minha opinião. Vocês podem dar a opinião de vocês depois. Calma. E vocês já deram a opinião de vocês, com relação a isso. Mas eu acho assim, hoje tá tudo uma maravilha, mas é aquela coisa que já falaram aqui. É o torcedor de quarta a domingo. Quando quarta você ganha, você vai ser campeão. É o céu você inferno, perde, é o domingo céu você inferno, vai ser rebaixado. Dodô, assim como então, você eu digo pro palmeirense, o que o Cuca fez. O que eu digo com o palmeirense, pro torcedor do Palmeiras, é o seguinte. Torcedor do Palmeiras, não tá nada perdido. É três rodadas, vai ter muita rodada pela frente. O ano passado o Palmeiras ganhou a primeira de 4-0 e perdeu as outras duas partidas. E depois de perder essas duas partidas na terceira rodada do ano passado, que foi campeão, o Palmeiras só perdeu mais 4 jogos durante o campeonato inteiro. Então, acho que calma. Tudo tem sua... Calma. Perdeu um clássico. Beleza, perdeu. A gente fica triste? Fica triste. Mas não tá tudo perdido, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vejo torcedor aí reclamando. Falando que tem que... Agora o prazo tem que ser trocar. Porra, por quê? Por que tem que ser trocado? Mas o Jailson não merecia começar o ano como titular? Mano, depois do brasileiro que ele fez? Mano, ele não devia nem ter saído, então, né, mano? A verdade é essa. Eu acho que não. Né, Domênico? Eu acho que não. Se não troca o Cuca, Domênico, se o Cuca não vai embora... Não sei o que o Cuca faria. Eu acho que Aí você concorda comigo? A gente vai falar em cima de suposições, hipóteses, né? Hipóteses, o caso 7-4. Não sei, cara. Se eu fosse treinador do Palmeiras, o Jailson ganhou o campeonato porque o Prazo estava machucado. Se eu sou treinador, o cargo é do cara, velho. É o cara que tava lá comendo, sabe, roendo osso... E aí chegou o cara, porque ele se machucou, e foi uma condição que não foi ele que quis, porra. E se machucou, e o cara entrou, e graças a Deus salvou o Palmeiras. Mas a posição de titular sempre foi do prazo. Mas, o Domênico, o goleiro é diferente do jogador, né, cara? Mas eu discordo. Eu lembro quando o Marcos era jogava ainda no Palmeiras, e quando o Marcos se machucava, e muitas vezes se machucou por contusão, RG, entravam goleiros que às vezes iam até bem. Você pega aí, por exemplo, Diego Cavalieri, quando ele substituiu o Marcão, vocês viram que foi, um baita goleiro. E quando o Marcão voltou, o Diego foi pro banco e não tem melindre. A posição é do cara. Mas acho que o prazo, a posição sempre foi dele. O Palmeiras só foi campeão ano passado, Domênico. Eu tenho certeza absoluta, graças ao Jailson. Eu não acho que é só isso, né, mano? O Palmeiras tinha um elenco sensacional. Quer dizer, o Moisés não fez nada. Não, mas não é isso. O Tietchan não fez nada. Domênico, se o Palmeiras tivesse um goleiro aí que não desse conta do recado, em alguns jogos aí, inclusive o Jailson, ele salvou o Palmeiras no mínimo em 5, 6 jogos. Ah, mas tudo bem. O Jailson salvou porque tem goleiro, tem que salvar. Então, mas o ataque também salvou porque fez gol. Mas é que tá, se não tivesse um goleiro competente ali, o Palmeiras possivelmente teria perdido uma coisa. Então, beleza, aí joga o cara na reserva? Eu discordo. Eu jogaria. Cada um de vocês tem uma opinião. Cada um de vocês poderia ser o treinador da equipe e fazer uma coisa. Eu, na minha opinião, tá certo. O prazo tem que ficar. E não me vem com esse papinho de que tá ruim, que bibibi, bobobó. Eu não acho. Desculpa. Eu acho que ele tá passando por um momento ruim da carreira dele. Bibibi, e ele bobobó mesmo falou. Pronto. O prazo é um grande goleiro. Estar passando por um momento ruim não significa que ele ficou mal. Já desaprendeu a jogar. Não. O Cássio teve um problema no Corinthians e hoje voltou com tudo. Mas ficou no banco. Não, ficou, porque o Tite optou por isso. Como você optaria, mano? Eu não. Eu não optaria. E o Benjamin falou que não. Mas o Benjamin tá arrependido. O Benjamin falou aqui que... Não arrependi nada, jamais. O Benjamin falou aqui que jamais colocaria... Falou ou não falou, Benjamin? Falei. Eu sou da minha opinião. Jamais colocaria o prazo. A não ser que tivesse realmente muito mal, a ponto de você falar, puta, meu, é todo jogo falhando. Todo jogo, é. Não é assim que tá acontecendo, gente. Pera lá, hein. Mas segue, vamos lá. O Cássio, o problema dele era pior do que o do Praz ainda, porque o Praz ele pode estar no mau momento técnico. O Cássio, naquela época que ele foi sacado do time, ele estava no mau momento físico. Ele estava gordo. Ele tava sem pulsão. Ele tava psicológico sem também, né, mano? Então, o próprio Cássio admite isso. Ele disse que naquela época aí ele não tinha dado tanta importância pra parte física. E isso comprometeu o rendimento dele dentro de campo. Então, isso prova que ele merecia sair sim. Porque um jogador, Domênico Gato, que vive do teu corpo. Tá certo? Porque o jogador, ele vive dos resultados que o corpo pode... Não só o jogador vive do corpo, né? Sim, prostitutas também, tem uma série de outras pessoas aí também que, vai, e profissões que também dependem do corpo. Não, mas, por exemplo, o jogador, Domênico, quando admite que tá mal fisicamente, isso tá na cara que vai refletir no rendimento dele dentro do gramado. Mas não tá mal fisicamente. Então, mas o Cássio tava. Isso prova que eu tava certo. Preocupa a quarta, Dudu? É jogo mata-mata, né? O Inter também tá vindo muito mal no campeonato, né? O Inter parece que... Série B, técnico, né? O Inter demitiu. Uma coisa é você... Então, ele demitiu o treinador. É o Guardiola. Hã? Guardiola. Guardiola? Guardiola vai assumir. É o novo treinador do Inter. Guto Ferreira. É o Guto Ferreira? É. Olha só. Tá saindo do Bahia e indo pra lá. Tá certo. Acho que assim, é um time que tá muito nervoso. O Palmeiras, se souber jogar a preocupação pra cima do Inter, o Palmeiras vai acabar ganhando, porque o Inter vai errar. É normal um time desse... que é grande e tá na segunda divisão? Não, grande... Calma, Domênico. Ô Vieira, é grande, time grande. Respeita, Vieira. É maior que o Grêmio. Fica na sua aí. É, o Grêmio é um time da... Sul, Para. Não, nem entra nessa. É um time tão grande quanto o Inter. São dos times grandes. Então, assim, o time do Inter, ele é um time que está na segunda divisão. Mas é um time que deveria estar na primeira divisão. Claro, é um time grande, tradição, aquela coisa toda. Pode reverter o placar? Pode, mas é difícil, hein? Sabe por quê? Tem um gol fora. O gol fora é uma coisa que é complicada, velho. O Palmeiras não tomou gol aqui. Foi 1-0. Ah, resultado magro? Magro. É. Só que se o Palmeiras fizer um gol lá, Sombra, eles têm que fazer 3 aqui. Aqui não, lá. Aqui não. Eles têm que fazer 3, cara. Eu acho que é difícil. Pode ser 1-0 e ir pra pênalti? Eles ganham? Pode. Como aconteceu com o Corinthians, né, mano? Uhum. Foi só que o Corinthians fez gol fora, né? E acabou tomando um gol aqui, que foi uma coisa que... Mas, Dodô, o que mais surpreendeu do sábado no jogo, eu assisti, não foi como o São Paulo ganhar, foi a forma como o Palmeiras jogou. Uhum. Uma coisa horrorosa. Horrorosa. Se é o Palmeiras do Eduardo Batista, hoje tinha caído. O Palmeiras era um amontoado em campo, concordo. Nego correndo pra direita, nego correndo pra esquerda, o Borja que não tá jogando chongas. O Palmeiras sábado foi horroroso. O Borja entrou no jogo, né? Ele não saiu jogando, né? Se o Eduardo Batista entrar no sal, tinha caído no vestiário. Mas uma coisa é o Eduardo Batista, outra coisa é o Cuca. Não, campeão, tô falando a forma como jogou. Jota, o Cuca ele tem méritos, ele tem crédito pra cacete. Não tô falando que ele não tem, tô falando a forma como jogou, é isso. É, o Benja tá querendo derrubar o Cuca. Ô, Benjamin, a forma como ele jogou. A forma como jogou, foi irreconhecível, sabe? A forma como jogou foi pior do que quando tava o Eduardo Batista. Essa porque é o... Nós temos que falar o que aconteceu, nós não temos que mentir aqui. Jogou pior do que quando jogava com o Eduardo. Me lembrou até, Rivier. Aquela época que lembrou tava Carlitos. O Marcelo Oliveira. Quando tava mal, sabe aquela época que tava mal? Sim. Igual. Ruim. A mesma coisa, igual. Mesmo nível. Ruim. Ruim pra cacete. Jogou muito mal. Quem foi o jogador que o Palmeiras saiu falando lá? A gente era feliz e não sabia, se referindo ao Eduardo Batista. Não, ninguém falou isso aí. ninguém falou isso, não coloca. Domingo ficou até vermelho agora. Não, mesmo porque não tem. Não, isso, né, Domingo? Não. Ai, meu Deus do céu. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Free Call. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mas não era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Free Copa para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Legal, é isso aí, Fricô, show de bola, tem que ter na tua casa, meu amigo. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro, hein? Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Eita, nós, esse é o Estádio 97, também no oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Exeg, formando o melhor em você. E estamos recebendo também Estranho no Ninho. Hoje é dia de receber Estranho no Ninho no Estádio 97. Boa tarde, tá aqui na ficha Fábio Benedetti. Boa tarde. Boa tarde. Beleza? Fala perto do microfone, Elton. Fala perto, papai. Boa tarde, galera. Tudo bem? Boa tarde, beleza? Bem, Fábio Benedetti, quantos anos? 34. 34? RG 3.4. 3.4. Torce para? Santos. Benedetti. Santos. Santos. Benedetti. Não, que ótimo dia pra você vir, hein, velho. Bora, Benedetti. Acontece, né? Com aquela zaga ali, a gente tá sujeito a tudo. Benedetti, Benedetti, São Benedetti, aquela nossa zaga. É, RG, tá difícil, viu? Ali não tem muita esperança, não. Se não mudar... Mas você viu o jogo ontem? Vi. Infelizmente, vi. E aí? E aí... Foi aquela jogada do gol, velho. Olha, então, o Santos, quando quis jogar, até que jogou razoavelmente bem, mas ele quis muito pouco, esse que foi o problema. Mas aquela zaga, jogar, cara. Quis, não, quando ele... quis, até que jogou, mas quis muito pouco. Quis muito pouco. Quis muito pouco. Agora, o Lucas Veríssimo, o cara deu um carrinho e o Ábila não tinha nem dominado a bola ainda, cara. Na hora que o Ábila dominou a bola e olhou pra cima, o Lucas Veríssimo tava deitado. Surreal, cara. Aquela jogada. Eu não acredito. Ele deu o carrinho antes do cara encostar na bola. Não, foi bizarro. Foi péssimo. Foi ele péssimo. Ele é o famoso rasga calção. Ele não dá, cara. Vai ser Vila ou Pacaembu? Pacaembu. Hoje, Pacaembu. A Vila foi muito importante quando o Santos não tinha time. Quando tinha uns times muito ruins. O Santos já teve time muito ruim. Ela e a Vila ajuda muito. Trump, então, né? O Santos eu acho que nunca caiu. Qual o seu também Santos por conta dos pesadelos? Da... Olha, o Santos teve aquele trecho lá que era de 85 pra frente. É, eu nasci em 83, só pra você ter ideia. Em 83, é. Então você pegou. Porra, então você pegou. Você pegou uma infância e adolescência sofrida. Bom, de 84, né? Era bom. Foi quando era. Mas eu não vi. Isso eu não vi, né? Eu vi, eu tava no Morumbi. Por isso você é campeão, o Santos ganhou 1-0 gol de Chulapa. Quem cruzou foi o. Toninho Guerreiro. Ah, Humberto. O Guerreiro nem jogava, idiota. Humberto. Idiota, não! O cara fala Toninho Guerreiro em 84. Idiota! Vermelho, não eu! Ai, ai. Não, o meu time bizarro passa por aquele time que tinha. Foi infância doída, meu? Foi. Sério? Foi? Pra ter um amigo santista na sala de aula, tinha que convencer alguém. Putz, era osso. Na educação física, quando eu separava por time, eu jogava sozinho. Ninguém queria você. Ninguém queria não. Você. Ninguém é santista, cara, tem pouco. Você mas realiza, tem pouco. Tem muito, mas tem outros, pouco. Né? Mas perto muito, dos mas outros. Tem pouco. Perto dos outros, tem pouco. Mas é, preciso dizer também que todos passaram por essa fase aí. Claro, muitos claro, anos, claro. Né? É que, coincidentemente, eu passei a minha infância e adolescência nessa fase que não ganhava nada. Você pensou em desistir? Não. Nunca. Ah, duvido. Até chegar em 2002. Pô, você via São Paulo ganhando. Duvido, seus amiguinhos. Eu tinha, uma época, vou ser sincero, eu tinha uma simpatia por conta da minha avó italiana pelo Palmeiras. Ô, garota, isso aí é nóis. Mas aí depois a gente, 2002, o Robson Arantes Nascimento chegou e acabou ganhando tudo. Mas não tem todo isso. Ano a gente ganhou um título. Mas não tem isso, mano, do desistir. O Corinthians ficou 23 anos e nem por isso nenhum corintiano desistiu. É que o Corinthians é um capítulo à parte na história do futebol. Capítulo à parte. O Palmeiras ficou 18 anos, sei lá. Não, 16. Né? 16 anos. No São Paulo ficou um tempão quando tava construindo o Morumbi. Quer dizer, não tem essa. O cara 12. Quantos? 12. 12. 12. 12. Ô, mano, O nosso estranho Noninho aqui, o nosso estranho Noninho aqui, quando eles começaram a discutir de futebol na escola, ele falava assim, ô, vamos parar com isso aí, vamos jogar stop. Era bom stop. Eu desenvolvi habilidades fora do futebol. Imagina. Nome com quê? Kiara. Kiara não é com quê? É, ela é. Nome próprio escreve com que letra que quiser. Isso é verdade, mano. Isso é verdade. Kiara é com K. Não, K é nos Estados Unidos, porque nós estamos no Brasil. Kiabo, então o cara chama Kiabo. É, Kiara. Então é com CH. Com CH é aceitável, mas não com Q. Ah, não, CH é com Q. Aqui tem Jackson com Q. Kiara é verdade. Ô, Benedetti, tem Jackson com Q. E vem Corinthians aí, velho. E como é que faz? Ah, empatando, bem gostoso, segurando. Tem que entrar com humildade. Que é isso, hein, gente? Não dá, cara. Vocês estão com medo do Corinthians, velho? Não, medo não, mas foi isso. Na arena é ferro nos caras. Não todo jogo lá é ferro nos caras. Mas não por conta do Corinthians, por causa do Santos. Aonde? O Corinthians deita e rola em cima de vocês. Ah, é sim. A gente viu na Copa do Brasil lá. É só, porque o Corinthians tá focado no brasileiro. E deitou no mano. Inclusive, eu falei antes. Eu falei antes aqui. Eu falei, o Corinthians ele vai jogar fora a Copa do Brasil pra focar só no brasileiro. Então, o RG de novo esse assunto. Então, como a gente tá focado na Libertadores, tudo bem. Né? Não, é outra jorrada que vocês vão tomar. Não de vocês, né? Quando convém. Líder. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Caiu muito o futebol dele? Ele tem mérito, o cara é bom, mas ele tá sem confiança, não recebe bola. O Vitor Ferraz, cara, você pede bola, recebe desculpa. O cara não acerta um cruzamento, zero. Ele joga bem, bem mais ou menos, assim. Então, o Santos tá com um time ruim. Ruim, assim. Ah, mas é no papel é bom. No papel até que é legal. O time ruim. Mas, assim, o time caiu de produção. Caiu, mas o Dorival não mexe no time. O Dorival tem que tirar uns caras do time para os caras acordarem. Você sabe que ontem eu tava no aniversário do Ale Oliveira lá. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Ale. Não chamou, hein? Grande Ale. Não, quase não chamou. Convidou. Legal, Ale. Obrigado. Convidou aniversário do Ale. Porra nenhuma. Mas teve? Não sabia. Eu vou te falar um negócio, minha filha de um homem é tão bonitinha, cara. Não parece filha dele, né? Não parece filha do Alê, cara. Olá, graças a Deus. Alê. Olá, Alê. Eu sou Alê. Ele chamou a gente 19 vezes no grupo, velho. Ninguém respondeu. Os caras são brothers, são muito parceiros. Aí o primeiro manda assim, Alê, parabéns pelas felicidades. Todos os outros copiaram a mensagem e mandaram, velho. Primeiro não, eu mandei. Foi o rejeitão. Ninguém teve coragem de escrever pro cara, velho. Vocês não valem nada, velho. Cópia. O quê? O Sombra e o RG foram os únicos. Eu mandei os parabéns, aí o Sombra fez um comentário e vocês todos replicaram o Sombra. Pô, meu, aí eu tava vendo lá o jogo, tá passando o jogo do Corinthians. Aí, pô, tava com o Santista lá batendo um papo com a gente e tal. Ah. E o cara conhece lá meio que o ambiente lá do Santos, de política, etc e tal. Os caras falando, bicho, aqui lá, o que mais querem é a cabeça do Dorival de qualquer jeito na Vila. Vai cair. Eu não quero a cabeça dele, eu acho que quem tem no mercado aí não vai ter muita gente melhor que ele. Só que eu acho que ele tem que acordar, ele tem que começar a tirar os caras. Eu acho que ele tá muito inserido numa panelinha que existe no Santos. Não uma panelinha do mal, assim, é que os caras são amigos e tal. E ele não tira. Panelinha tipo Vieira e Mota. Isso, os caras dão na concentração e tal, essas coisas. E tanto, por exemplo, o Vitor Bueno, pô, é um cara que os caras querem vender. Legal. Só que ele não tá jogando nada. Nada, né? O Thiago Maia também não. O cara faz um gol e... Ou ele tá morrendo e ele tem a mesma cara. Ele não sabe, ele não se expressa em campo. Então ele não tem vontade. Segundo informações aí, diz que o Santos tá trazendo o Pituca. Sim. Quem? Craque, né? É o palhaço Pituca? Pituca. É pra alegrar o vestiário. É do Botafogo. É pra alegrar o vestiário, Ligi. Ah, é? Pituca do Botafogo. Que você ouve que... É aquele que levanta o colarinho, sabe assim? O palhaço Pituca. Você sabe, Pituca. Eu já não sei, eu ouvi dizer, não é da minha época, que uma vez o São Paulo contratou um cara que era palhaço. Se de circo. Os caras são loucos. Deixa eu tentar lembrar quem que era o jogo. Mas isso deve ser anos 50 ou 60, é sério. Pode ser. Sério. Porque, como você não lembra? Tá trazendo o Pituca porque o Thiago Maia tá indo embora, viu? Então, o Thiago Maia tá jogando bem. Ele teve uma fase que jogou mal. Mas ele jogou mais, né? Ele jogou bem, mas ele jogou bem ontem. Ele tem vontade, ele é um cara inteligente. Tem gente que tem vontade, mas não sabe jogar. Igual o Copete, por exemplo. Pra mim é um cara que ele é... E naquele time Copete, o Copete gastou a bola, né, RG? Imagina. Copete Nacional, né? Copete não acertou ainda, né, cara? Mas ele tem muita vontade, mas tem pouca inteligência, digamos assim. Imagina o Lucas Lima com a vontade do Copete. Kaique também é de chorar, hein? Bruno Henrique tipo é bom. Sim, é fraco. Beleza. Fábio, Continua aí, beleza. Quem quiser falar, dá um valeu. Corre. Obrigado, Fábio. Foi um abraço, viu? Valeu. Sucesso, tudo de bom. É que se vê no Pacaembu. Boa sorte pra você aí. Não liga valeu, não, obrigado. Fábio. Obrigado aí hoje é o nosso estranho Noninho participando do Estádio 97, né? E vocês já estão sabendo que a gente tava falando aí de uma promoção, né? Então fica ligado. A qualquer momento pode ser a MEC Ligação. A qualquer momento a MEC Ligação, tá bom? Então fique esperto, porque tem o resort do Estádio 97 na semana que vem, vai valer apartamento lá no resort, vai ser legal demais, hein? Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos à primeira ligação do dia? Bora! 3284-7097. No oferecimento da Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo, toca as Drubal! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Mania Mundial! Hoje é especial! Porra, Domênico, eu era ouvinte nessa época, ah, bicho. Foi a língua, né? A língua peluda. Eu já dava risada de você desde essa época, Dodô. Não, o Domênico é um personagem, né? O Domênico é demais, velho. Personagem. Véio. Ah, o Domênico é a voz do rádio, né, velho? O Domênico é personagem. Não sou personagem nenhum. Alô? Presidente Alô. Do Clube da Voz. Quem fala? Aqui, presidente. É o Pirata. Vai melhorar, bizarro, vai melhorar o Deixa site. Regina. É o quê? Pirata? Pirata. Mas o Brasil tá cheio, velho. É. Pirata. Mas manda o nome completo Douglas aí. Monteiro. Isso. Douglas de Souza Monteiro. Douglas de Souza Monteiro. Ele é corintiano, ele mora lá no Taboão. Caramba, já tem tudo, mano. Não, Taboão, não é tão longe assim não, pô. Não? Pega o cotovelo. Mas você é não é Taboão, tá vendo? Não, não. Cotovelo, ABC. ABC, oh, ABC. Não, Taboão depois que você voltou de Barcelona, olha, hein, meu? Você tá bem, é. Mas tem Taboão lá, ABC. Mas tem Taboão. Tem Taboão no ABC. Quilômetro 14. É, o bar. Mas Taboão, São Você Bernardo tem Taboão também. É, tem Taboão, tem o bairro Taboão. É, corintiano com olho furado. Corintiano, né? É isso aí. Olho furado. Também o Bruno entregou a ficha inteira também. É, meu, tá louco. Só errou onde o cara mora. Nada, e aí, senhores? Vou dizer um negócio pra você. Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, mas tá líder. Pintou o campeão. Não, é nada, ah, não, não, você é um brincalhão, né? Se acabasse hoje... Anota essa frase aí. É o momento humano do Benja. Anota essa frase aí, que essa frase é espetacular. Não é nada, não é nada, não é nada. Não é nada, não é nada. Mas é líder. Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Se acabasse hoje... Não, não é isso, eu não tô falando que... Não é nada, né? Eu tô só falando que... Terceira rodada, o Corinthians é o primeiro lugar do campeonato. O Santa Cruz era também ano passado. Não, mas eu não falei, não. Eu tô falando. Vocês ouviram eu falar que o Corinthians vai ser campeão? Falei, só falei. Não é nada, não é nada. Só disso. Não é nada. Não é nada. Mas tá aí, amigo. Mas tá conta, tá aí. Esse time do Corinthians de 2017 me lembra muito aquele time do Corinthians de 2011, do Tite. Sim. Sim. Não tô falando o time, 1-0 sempre. Não tô falando o que o time era melhor, é pior. Tô falando do estilo de jogo assim. Aquele time de 2011 era 0-0, 1-0. 1-0, 0-0. Uma vez ou outra, 2-1. E foi campeão. Um futebol que não era uma maravilha de se ver. Por exemplo, sábado, domingo, quem viu o jogo do Corinthians, uma coisa é a vitória. Beleza, agora você fala assim, oh, nossa, um futebol que... Não. Até porque jogou contra o pior time do campeonato. Mas é isso, velho. Se quiser ver show, você compra do Lerreve. Dentro do limite, ué, o Corinthians tá jogando um futebol. As pessoas podem não gostar. Mas é um time difícil de ser enfrentado, não é não, amigão? Olha, não sei as pessoas. Eu gosto. Meu time ganhando tá bom demais. É, o torcedor outra, quer ver isso. É, tem um monte de corneteiro na mídia que sente prazer em falar mal do Corinthians. Ah, é porque o Corinthians não tá jogando bem. Ah, é porque o time do Corinthians não tem padrão. Ah, é porque o time do Corinthians é muito defensivo. O time do Corinthians é muito defensivo. Então, mas é que tá, amigão. O negócio é o seguinte: quer ver show? Compra um ingresso lá do Phil Collins, velho. Vai lá no Assombra, vai em Las Vegas. Sabe, vai ver isso daí. Futebol, velho, eu prefiro jogar mal e vencer do que jogar bem e perder. Isso é óbvio. É óbvio. Sim, 3 pontos sempre. Que nem os caras, ai, mas a seleção de 82, nossa, foi uma referência, porque era um futebol bonito, era isso, era aquilo, não ganhou nada. A de 94 que jogou feio, ganhou. Então eu prefiro a de 94. Porque em 94 eu comemorei, 82, apesar de eu estar nascendo naquela época lá, eu nasci no ano de 82. Dois, mano. Nem viu, né, mano? Nem vi, mas eu tenho certeza que eu não ficaria feliz por ter, ah, mas jogou será bem. Será que você tava, né, mano? Ah, eu devia estar na uretra já do meu pai. Não, nem gatilhado pra sair. Eu tava na barriga da sua mãe, pô. É, eu já tava na barriga. É, verdade, mas o bagulho é o seguinte, meu amigo. Não, eu já tava um bebê, na época da Copa, fase, eu tinha acabado de nascer. É, você era um bebê. Porque a Copa foi no meio do ano, eu nasci em fevereiro. É. Eu já tava sendo aí, amamentado ainda. Tava lá, tô cagado. Já mamava bastante. É, mas o negócio gastava. É o seguinte, amigão. Esse time do Corinthians, cara, se a gente parar pra analisar, contra tudo e contra todos, o Corinthians ele tá conseguindo aí buscar e trilhar o seu objetivo. E graças também aí ao apóstolo Carilli. Ah, o quê? O apóstolo Carilli. Ah, meu Deus. Mas não, cadê o momento fanfarrão, velho? O Carilli, não, mas não. Para. Que momento fanfarrão, tá maluco, pô. O Carilli tá mostrando aí, pô. Meu Deus. Não, aposto muito também demais, né, o Carilli, Sombra, ele tava na Santa Ceia junto com o Tite. Tá de brincadeira, né, Douglas? Cara, cuidado, hein. Ele tava ali, mas é verdade, o Carilli não é o traidor, não. Ele tava de lado. Tava ao lado direito do Tite. Não tava de costas, né, mano? Não, tava ao lado direito do Tite. É, inclusive naquele quadro famoso, Santa Ceia, tá o Roberto, tá o Andrés, o Tite, o Marinho. Ah, meu Deus. Então a pergunta que não quer calar, quem tava de costa, mano? Quem tá Judas, todo esse então? Povo tá no quadro? Quem tava de costa ali? Jesus do céu. Quem era o Judas, então, no quadro? Tem vaga nessa religião aí? Só tem pra dizer. Tem vaga aí? O Benjamin tava no quadro? Tava. O Benja, acho que foi o cara que tava ali atrás, mano. Quem tava? O Benjamin, o Andrés, quem mais? Era o Benja, o Andrés, o Roberto, o Tite, o Carilho. Quem mais? A cara do Benjamin, velho. A cara do Benjamin, tipo. Aquele quadro famoso da Santa Ceia tava lá o Benja, o Roberto, o Andrés, o Carilho, o Tite e o Edu Gaspar. Acho que o Alessandro tava segurando a jarra de vinho, assim, aí tá de pé. Mas enfim, amigão. Qual que você acha que é o objetivo do Coringão nesse ano? Você é um cara realista aí, eu vi que você também tem os pensamentos aí muito ponderados, como os meus também. Você entende que o Corinthians pode almejar o título brasileiro, ou você entende que no máximo o Corinthians ele briga por uma vaga de Libertadores? Cara, eu acho que o Corinthians pode sim almejar o título, né? Nesse esqueminha, tipo, fechadinho atrás, fazendo um golzinho, goleada de 1-0, por que não? Jogando bem em casa e conseguindo de vez em quando contra esses times menores 3 pontinhos, cara, é título. Concordo contigo, mano. E vocês hoje, hein? Vocês, Corinthians e Cruzeiro, vocês podem receber mais um time aí com 7 pontos hoje, hein? Qual que é o critério, mano, que o Corinthians tá na frente do Cruzeiro? É o cartão amarelo. Cartão amarelo. Chapé pega o Avaí, tem tudo pra encostar também. O primeiro critério é cartão amarelo. Meu cartola. E o segundo é mais camisa. Não, tivesse empatado o cartão amarelo e mais camisa, o Corinthians tá na frente do mesmo juiz. Que absurdo. É verdade. Ô, amigão. Oi. Quer aproveitar, então, manda aí seu placar também, mano. Corinthians e Santos aí na próxima rodada do Brasileirão. Vamos pegar os caras de novo na arena. Goleada? É. Goleada de 1-0. Ó, tomara que o Romero faça um gol. Tá precisando. Goleada de 1-0. Gol do Romero pra mandar outro chute pro Alê. Sim. Porque o Alê que faz xixi cruzado. O Alê faz xixi cruzado mesmo, velho. Alê deve estar morto. Nossa, hoje, ainda deve estar morto no aniversário. Sabe de mim. Alê, o Alê é do time do ceifador, adora ceifar o xixi. Não, ontem o Alê no aniversário dele teve que chamar o SAMU pra levar ele pra casa. Coitado do Alê. O porquinho tava suando, tava. Tava, velho. Olha. Ô, Sombra. Oi. Me dá uma boa notícia e me diz que essa é a ligação McDonald's. Não é. Quando for, a gente anuncia antes de entrar no ar. Poxa vida, não é. Fique ligado. Essa tá não é a Mac ligação ainda. Ainda não é a Mac ligação, não. Que pena. Tá, eu vou continuar tentando fazer o quê? Tenta de Mas novo. Mas como eu sou um cara bonzinho... Opa! Não, calma. Não tem nada a ver com a Mac ligação. Ah. O cara já deu uma respirada diferente. Né? Você, pirata, se fechar o resort... Tive um pequeno infarto aqui, o coração parou, voltou. Que é isso? Já te reanimaram? pra fechar o pacote do resort... Você tem 10% de desconto, tá? Tem 10% de desconto. Então, quem quiser fechar aí, liga 2896-4665. Liga lá na Lotus Travel, o pessoal tá lá atendendo, né? Toda a mesa de operação lá da Lotus Travel, o pessoal lá atendendo os nossos ouvintes. 2896-4665. E você... Vamos estender esse benefício do pirata? Esse benefício do pirata? Sim. Hoje, quem fechar o resort lá na Lotus Travel, olha que promoção bacana. Vai ter 10% de desconto pra fechar o resort. Boa. Você é casado, pirata? Sim, senhor. Há 9 anos. Você pode levar sua esposa, Tem crianças? Opa. Crianças? Não. Tem crianças. Não tem crianças. É, sorte sua, como diz o Domênico, criança é um pé no saco. Você vai só com a esposa. Não, eu adoro crianças, só que dos outros. Eu brinco e devolvo. Ah, entendi. Entendi. Então, olha, quem ligar hoje lá e fechar hoje tem 10% de desconto. Ligue lá na Lotus Travel, é o resort do Estádio 97, que é no fim de semana que vem já, tá bom? Tá certinho. Falou, pirata! Falou, posso só fazer um merchan? Pode. Diga aí. Só Bogão me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme, hein? E mandar um cartãozinho tapa na camurça pra minha mulher. Qual o nome dela? Dizer que eu amo Natália. Amo ela. Natália. É isso aí, Natália. E mandar um abraço pra galera do Tibas de Quinta, que sempre ouve a galera aí, sempre comenta toda quinta-feira. Então tá bom. Valeu, cara. Obrigado, viu? Gente, valeu. Obrigado, um abraço pra vocês. Bom programa, até mais. Até mais, obrigado. até mais. Tchau, tchau. E o Luxemburgo fechou mesmo com o esporte, né? Fechou. Esporte. O professor. Até ontem eu tinha lido uma notícia, não, parece que a coisa deu pra trás, não sei lá, agora é oficial. Professor. Luxemburgo. Eu acho que ele esperou. Projeto. O Inter. Entendi. Aí não virou o Inter. É. Mas eu tinha falado sexta-feira aqui que tava bem encaminhado, inclusive até o tempo de contrato e salário do Luxemburgo. O que ele estava pedindo era um projeto para a diretoria do esporte, ou seja, jogadores de qualidade, para que ele possa colocar o esporte aí numa condição aí de mas ele disputa tinha dado de trás. Sim, ontem inclusive, né? Ontem estava dando meio que o negócio como descartado e tudo mais, mas aí ele viu que o Inter aí estava acertando já também lá com o Guardiola, velho. Aí já era, né? O cara falou, opa, a minha chance de poder voltar aí para o cenário nacional é agora. E ele não descartou o esporte, voltou atrás e assinou lá. Bom pra ele. Ô, estranho, você que é santista. Oi. É, você gostaria do Luxemburgo voltando ao Santos, se fosse o caso de ainda estar na praça, né? Não. Não? Não. Eu acho que já passou, ele é muito encrenqueiro, ele quer mandar em tudo. Mas imagina no Santos que só tem molecada da base, que ele vai querer colocar nas horas certas ou queimar pra colocar medalhão, contratar cara que ele já conhece de outros clubes. Então, Luxemburgo, eu acho que hoje em dia é um time grande e não cabe mais. Você também acha, velho? Ah, eu sempre achei. O Luxemburgo teve a fase dele, eu sempre gostei do Luxemburgo, sempre defendi como um baita técnico, mas ultimamente não. A prova disso, RG. Passou, né? A prova disso é o seguinte, né? Olha quanto tempo ele ficou aí no mercado. Isso é um. E outra coisa é o seguinte, estamos na terceira rodada do campeonato. O cara já aceitou um convite do esporte, com todo respeito ao esporte. Mas assim, olha o que tem de time grande que ainda vai perder treinador. Ele não esperou. Ah, mas pode falar. Mas eles não estão chamando, né? Há uns 6 meses atrás. Quem tá com fome na churrascaria aceita até linguiça, viu? É isso aí, velho. É isso aí. O Vieira aceita bastante. Há uns 6 meses atrás, eu falei aqui. Ah. Ele tinha falado pra mim que ele tinha uma vontade de dirigir o esporte. Porque ele falou, trabalhei no Sul, trabalhei lá em Porto Alegre, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio, trabalhei em Belo Horizonte, mas não trabalhei no Nordeste. Norte e Nordeste. Queria trabalhar lá. O esporte, ele falou pra mim, é um clube com uma baita de uma estrutura, tá com um time forte. Até quando o Eduardo Batista saiu, eu até falei, agora acho que é ele. Mas antes ele pregava o São Paulo, né, Benjamin? Antes de falar em Nordeste, Norte e Nordeste. Não, ele não pregava o São Paulo. Ele nunca pregava o São Paulo. Que ele falou foi sempre... um time grande que ele não dirigiu. Mas ele não pregava. Ele, o do esporte... Tá bom, do São ele manifestava carinho, não, do São Paulo, intenção ele, em dirigir, né? Do São Paulo ele falava publicamente isso. Do esporte ele falou pra mim em off. Tá. Do São Paulo ele falou uma vez, vai, gostaria de dirigir o São Paulo. Que é o único que eu não dirigi aqui. O esporte não, ele nunca falou publicamente, ele falou pra mim. Falou, pô, o esporte. Mas os últimos por trabalhos isso que quando o Eduardo Batista saiu, eu falei, pô, acho que vai ser o Luxa. Eu falei, pô, ó. Aí foi agora. Então. Agora é legal, cara. Eu acho legal ver o Luxa lá. Cria uma expectativa, é um atrativo a mais. Todo mundo vai querer ver o esporte jogar pra ver. Isso é verdade. Porque tem, como diria o Mota, eu! É uma faca de dois legumes, né? Como diria o ex-presidente do Serena Legumes. Se o esporte começa a bombar, o Vanderlei ele volta. Volta, eu concordo. Se o esporte for um fiasco, aí no segundo turno ele vai para outro time. Aí acho que a carreira do Vanderlei acabou, né? É. Como treinador. Então, mas é isso. Agora, o que é fazer um bom trabalho no esporte, né? Ah, se ele colocar o esporte Recife, se você chegar até o sexto lugar, usando uma Libertadores, já não. Bota no G4 é o título, velho. Imagina o Modeleno que vem dirigindo o esporte na Libertadores. Eu acho que colocar no G6 é título pro esporte. Porque nessa hora que você tem que ver assim, porque tem uns caras que brigam, o próprio Luxemburgo, ele apareceu como técnico do Bragantino, concorda? Sim. Sim. Aí logo de cara, depois o Bragantino, foi lá e pegou o Palmeiras, sim, né? E a partir de então, acho que 90% das vezes, ele teve os jogadores que queria. Sempre escolheu onde queria, né, trabalhar. Tudo. Ele tinha sempre tudo. Tendo grandes jogadores na mão. Time grande e jogador bom. Eu acho que depois do Bragantino, acho que essa é a primeira vez, se eu não tô enganado, que ele vai pegar um time no qual ele vai ter que mostrar que ainda é bom. Sim. Onde o bom não significa ser necessariamente campeão nem vice. Não, mas eu concordo. E agora é hora dele mostrar, sim, que ele ainda tem qualidade. Se ele fizer esse esporte jogar com as limitações que o esporte tem, aí ele pode dar a volta realmente por cima. Você G6 é ótimo. Pegar uma liberta. Eu acho que é essa. Pegar um time mediano e voltar. Hoje nenhum time grande iria arriscar de colocar o Luxo aqui. Os últimos times que ele pegou aí foram todos grandes e ele não fez trabalhos bons. E é até legal, porque é o desafio, né? Será o grande desafio dele, realmente, só volta aí pro esporte. E é um desafio, mas não é um desafio dos... é ruim, não. Não. Ele tem uma estrutura boa, ele tem um time bom. Eles pagam em dia lá, beijo? Paga em dia. Opa, tem um baita de um CT. É, né? Bom mesmo. A estrutura deles é. E a expectativa não é, não é das mais altas. Não vou falar que tem um time que é o supra-sumo. Não, não é. Agora, se o Vanderlei pega esse time aí e faz voar. Pô, imagina. O que é voar? Pegar a Libertadores. Pegar a Libertadores tá bom, pô. Ah, pro esporte tá bom, Domingo. Se ele pegar a Libertadores, é um bom trabalho. O Benja, você acha que a expectativa do esporte é que ele história seja campeão? Não. Não, tá. Então, a baixa expectativa também é mais fácil para ele trabalhar. Por isso que foi bom para ele. Mas a baixa expectativa você pode ter por parte do esporte. Ele não. Ele não. E todo mundo que vê também não vai ter. É lógico. Ah, mas ninguém vai esperar que ele seja campeão. Amigo, não. Se o Vanderlei perde 4 partidas... Ele cai igual. Ele tá. A galera vai botar ele no inferno. É a mesma coisa. É, ele cai igual. Acabei, não muda nada. Eu acabei de falar que, pô... Eu vou querer ver o esporte jogar, vocês não vão querer ver o esporte jogar, pra ver, pô, o Vanderlei lá de novo. O Luxemburgo, você pode não gostar. Sim. O direito que cada um tem. Ah, mas você não vai falar que é um baita, não é um baita, não é um atrativo. Com certeza. Só que o esporte entrar em campo lá, tem 200 câmeras em cima do todos Vanderlei. Todos os sites já estão comentando. Entendeu? Todo o mundo primeiro tá treino falando do esporte lá, pô, vai estar todo mundo em cima do Vanderlei. Vanderlei é uma estrela do futebol. Claro, acho que é. Claro. Ainda é, né? E é Vanderlei voltando e o Estevão saindo. Não, Estevão demitido com 2 rodadas, não, é isso? Sim. Aí não dá, hein? Aí, olha, eu vou falar também. Não, 2 ou 12? 12. Pô, semana passada não. Encontrei tá o Estevão lá, o brasileiro? Não, não, mas série D? Não, mas ele já tá lá, né? Não tá? Já fazendo... Ah, mas fora. Não, mas a série D começou agora. É, mas não é? Os caras. Não, mas eu encontrei o. Pô, ainda encontrei o Estevão semana passada na rua, parão. Falei, pô, tô animadão e tal. Aí. É, ô Benja. Oi. É verdade o Walter, do goleiro do Corinthians, pode estar indo pro Flamengo? Ah, mas já tem esse papo rolando faz 2 semanas, que tinha uma troca Mancuejo e Walter. Mas isso é mentira. Eu conversei com algumas pessoas e essas pessoas me asseguraram que o Flamengo nem sequer procurou o Corinthians ainda. Mas vou te falar, o Muralha lá no Flamengo... Não, esse daí é um chama-gol, velho. Opa, tá chamando gol legal, nossa, hein? Nossa, é impressionante. Olha, é um para-raio de bola, velho. Não é não? É louco. Impressionante, velho. Ah, não pega nada, velho. Ele fez as defesas desse jogo, ele tomou um gol. Fez? Não, eu vi o gol defesas, que ele tomou. Não, ele tomou umas boladas, né, velho? Ó, o meu amigo Anderson Schenner, é louco. O Anderson Schenner, que acompanha tudo, ele me manda um WhatsApp, agora ele tem razão. Outro detalhe que a gente esqueceu, o esporte tá na Sul-Americana. Ah, olha aí. O esporte, obrigado, Anderson Schelle, é verdade. O esporte tá na Sul-Americana. Não, o Grêmio perdeu ontem pro esporte. Bem lembrado. O Vanderlei ganhou na Sul-Americana? Mas... Ah, não é? Como não é? Não, claro que é. Mas claro o Lucha nunca ganhou um torneio importante de mata-mata. Então, imagina se ele ganha uma Sul-Americana com o esporte. Vou te falar, não é nada, não é nada, não é nada? Não é nada, não é nada. É, não é nada, não é nada, não é nada. Esse esporte que ontem pegou quem? Não, mas peraí. O cara tá aqui tirando onda, o cara tá mó lingualiza, mas pegou quem o esporte calma, ontem? Calma, e sem, André e sem Luxemburgo, hein? O sem do Luxemburgo. Sul, sem RG. E 3 gols de quem? André Balada. André. Olha, André Balada. Hat-trick. Mas peraí, deixa eu contar o que aconteceu. Você vai contar o quê? O que aconteceu? É hat-trick ou hat-drink? Depois do jogo foi hat-drink. Pessoal, o Grêmio tinha 4 jogadoras da base da Copa São Paulo. Ai, eu tô falando sério. Sobra! parou. Ah, Pedro Rocha. Esse mau caráter, quando o Grêmio fez 2-0, ele mandou um WhatsApp pra mim falando o seguinte: aí, nosso time, tá vendo? Eu falei, não é reserva, é Grêmio. Tá com a camisa, é Grêmio. Exato. Aí quando perdeu, tomou de 4, eu falei, aí perdeu, ele falou, é o time reserva. Mas ó, é um lingualiza, mesmo. É um lingualiza. Posso falar um negócio? Falou que só ganha na camisa. É, chega. O Grêmio jogou pela Libertadores na quinta-feira, teve o jogo ontem e agora quarta-feira tem o mata-mata pela Copa do Brasil contra o Fluminense. Não dava pro Grêmio colocar os titulares no Nordeste, RG. Colocou todos os reservas, sendo que 5 moleques eram da Copa São Paulo. Nunca jogaram um jogo profissional, jogaram ontem. Mas fez bonito até. Perderam lá de 4-3 no Sport titular. Fez bonito. Ganha de 2-0. Mano, era uma molecada, mano. De 4 não importa. Se fez 2-0, segura o jogo. Léo, menino de 18 anos, cara. Bonito, hein? 18 anos, faz filho, mata pessoas, ué. Mas é verdade. Vota mal. Tem que parar com esse negócio de tipo, ah, é um garoto, tem 18 anos. Que 18 anos aí, cara? Já pode jogar, velho. 18 anos hoje, o moleque já não é mais aquele pirralho que era antigamente. E eles são milionários, você tá louco. Esses moleques de 18 anos são uns baita de uns marmanjos que se bobearam, velho. Eu discordo radicalmente de você. Ah, pra variar, você discorda de mim. Você sente prazer em discordar de mim. Não, não é prazer. Você tá tendo orgasmo. É gostoso. O cara pode ter 18 anos, ganhar 200 pau por mês. Ele tem 18 anos. Ele tem 18 anos. O emocional. Mas informação. Não. O emocional dele é diferente, o psicológico é diferente, o cara não tem experiência para suportar várias situações, tá certo? Não tem nada a ver isso aí, não é porque o cara tem 18 anos e o cara fez filho? Fez, foi um erro. Agora, o cara ganhou 100 pau por ano com 18 anos, e daí? Benjamin. Tem situação? Não, você trata os caras como se fosse eu robô. Eu trato, porque você o jogador... Mas ele só faz isso, Benja. E qual é o problema? Ele tem 18 anos, amigo. Mas pera, deixa eu terminar. Você com 18 anos pensava em você tá hoje com 47? Algumas coisas o Mota pensava já. Eu tô esperando terminar esse show de demagogia. Você me cortou? Tô esperando terminar esse demagogia. Esse show de hipocrisia. Eu não acabei. Olha o Dema. Olha o Dema. Olha o Dema. Aqui não tem demagogia nenhuma. Tem populismo. O cara não tô sendo populista, não. Pra mim, candidato, pra mim, não, aqui. Companheiro. Eu não roubo. Pra mim, 18 companheiro anos. Companheiro Benjamin. Pra mim, 18 anos é 18 anos. O Pelé jogou na Copa com 17, pode, filhão. Não quer dizer nada. Conta, você está falando de uma pessoa. Não conta. Tá falando de Pelé não é humano. Como você sempre humano. Fala pra mim, não usa da regra. Não usa da exceção à regra. Eu tô usando o seu. 18 anos. 18 anos, gente. 18 anos é 18 anos. Não interessa. Você tem coisas na vida quando essa você frase vai... é legal, hein? Com 18 anos. Ainda bem, né, Benjamin? Negociou agora. Ainda bem que não é ano bissexto, né? Chega, fala aí. O negócio é o seguinte. Não consigo, então vai. Então o negócio é o seguinte: o jogador hoje com 18 anos, ele não é mais tapado igual ele era antigamente. E não é uma crítica à galera de antigamente, mas hoje a informação tá muito mais fácil. O jogador amadurece muito mais rápido. Você vê jogadores aí que, antigamente, Sombra, pro cara conseguir ter um parâmetro, deixa eu ver se eu sou craque ou não sou, ele precisava ver um vídeo cassete, sabe, uma matéria numa televisão pra mostrar um jogador da gringa aí, sei lá. Hoje em dia, o cara com tablet, ele consegue ter um parâmetro aí pra saber se o cara é bom ou não. Nesse caso, eu concordo com o Benjamin, porque é o seguinte, tem uns que realmente, às vezes, amadurecem um pouco mais rápido. Acho que o Neymar foi um cara que amadureceu até de uma maneira mais rápida. Mas Gabriel Jesus, não é todo mundo exemplos. Ah, mas é isso, mano, você tem vários Cacá, exemplos aí que não é, mano. O Ronaldo Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Não, mas é fácil, olha, você entrar no estádio lotado. Você tá falando de amadurecimento, cara, muito fora de como jogador de futebol, tudo. Tá falando como ser humano. Tudo. Não dá, mano. E outro, você só falou de monstro aí, hein, mano. Não dá. Você só deu exemplo de craque. O Ronaldo Fenômeno. Imagina o Romero com 18. Os caras, às vezes, eles vão fazer coisas que eles não fizeram quando ele tinha 18 anos. Cara, não é porque o cara ganha 200 pau por mês que, olha, agora ele é obrigado a ser maduro. 18 anos é 18 anos, gente. Você acho. Não pode exigir de um moleque de 17, 18 anos a mesma coisa. É a mesma coisa do Vinícius Júnior. Você vai ver o Vinícius Júnior. Pô, o Vinícius Júnior é uma criança, viu o cara falar? Ah, mas ele vale 45 milhões pra de euros. Pra nossa alegria? É uma coisa ele valer 45 milhões de euros. Outra coisa é você falar que um menino de 16 anos tem que ser maduro e experiente. Você transformou a discussão num outro ponto que não era esse. A discussão principal não era. Porque a principal discussão era a minha com o Vieira. O Vieira com dó do menino de 18 anos foi pegar uma partida do gol do Grêmio. Não é dó. Então, é que tá os moleques tremeram, é isso que eu tô falando. Tremeram aonde? E o Vinícius Júnior, você mesmo falou no começo do programa que tremeu. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. E você falava assim, com a vozinha assim. Para de falar um minuto. Você tinha... para. Não grita. Passa a porra desse fone. Não fala palavrão no ar. Quando você tem 18, eu falei, porra, não é palavrão. Não, quando você tinha 18 anos, você veio fazer o primeiro, o segundo, o terceiro programa, você não sentiu nada? Hoje com 34 é diferente. Eu senti frio. É experiência, amigo. O que, que você sentiu, mano? Frio. Frio? Eu era muito gelado. Sentiu frio da espinha. Também, também. Pô, moleque de 18 anos ainda pra bater frio. Um pênalti numa decisão. É a mesma coisa do Zé Roberto bater um pênalti? Claro. Não. Lógico. Para, mano, de tratar os outros assim. Você tá sendo populista. Eu não, pelo contrário. Eu acho que o jogador ele tem que ser... Principalmente quando o cara resolve se profissionalizar na atividade, aí na profissão de jogador de futebol. Véi, o cara tem que ser tratado como uma máquina. Ele precisa preparar o seu psicológico, inclusive pra ser ofendido e não revidar. Você sabe quem foi sondado, né, durante esse tempo aí de negociação do Vanderlei? Quem? Quem? O Muricy. O Muricy no esporte? Foi sondado pelo esporte. Não voltaria, ele não quer mais. Ele não pegaria, porque ele é muito fanático pelo Náutico. Não sei se no meio do caminho o esporte... Mas ele já bateu o martelo que não volta mais. Não quer jogar, treinar. Benjamin, amiguinho dele. Ele gosta muito do Náutico lá. Será que ele pegaria o esporte? Olha. Ele vai voltar a treinar? Ano passado teve uma hora que... Eu não me lembro... Vou te falar qual foi. Eu não me lembro se foi o Cristóvão que foi demitido. Ou se foi o... Eu não me lembro, o Oswaldo. Aí liguei pra ele e falei, Muricy... Vai pro Corinthians ou não? Ele falou, eu parei, tô feliz, eu encerrei. Ele falou, e olha, já antes do. Ó, já tive 3-4 propostas aí há uns meses atrás, ano passado. Foi, esquece, tô fora, não volto. Tô feliz, tô cuidando da saúde. Ele faz, né, velho? O Muricy é carta forte. Ah, e posso falar, cara, é legal ouvir o Muricy comentando, meu. O cara manja. E não adianta nem falar de dinheiro. É legal, o comentário do cara é bom, meu. E não adianta nem falar de dinheiro. O Muricy falou, acabou. Ele legal. É muito rico, né? Não sei, não sou do. Mas ele ganhou bastante. Ele sou imponente ainda, cara. Ah, deve saber que ele tem. Não, mas deve ser muito rico. Deve ser muito. Tá bem. Mas eu. Espero que ele esteja. Trabalhou. Os bens de saúde, né? Melhor ainda. Trabalhar com futebol, cara, é igual trabalhar com radiação. Você tem um tempo hábil ali pra fazer isso e depois tem que parar, porque começa a te fazer mal. É verdade. O cara que não sabe. O cara que não sabe. Olha a comparação. É trabalho insalubre, né? É verdade, porque o futebol, cara, é um estresse, é uma pilha muito grande com relação a tudo. Você sofre pressão por parte da torcida, você sofre. Mas o moleque de 18 anos não sente nada mas disso. Mas ele tá no começo, baby. Ele tá no começo. Mas no começo pode. No começo você vê como é que é. O mano acabou de falar que um técnico de futebol é igual o cara que tira raio-x, velho. Como se fosse. Tem que ir pro campo com aquelas placas no peito. A mesma pressão. O técnico de futebol, ele não anda com aquele colete de chumbo. É verdade, então ele tá mais exposto ainda. Vamos falar da Nissan. Na sequência tem notícia de São Paulo e tem notícia do Palmeiras. Já tem a dica, hein, Mota? Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017, com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 799,00. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990,00 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero. Isso mesmo, nada de juros. E a Nissan ainda paga o valor de tabela FIPE do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não. Demais. Então não perca tempo, amigão. Consulte as condições no site queronissan.com.br/SP. E vá lá fazer um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$ 8. E Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97, tem notícia do tricolor aí, ô Cláudio? Sim, chefinho. Cláudio. Uma salva de palmas pro Mota, ele veio preparado hoje. Boa, Mota. Se preparou, boa, Mota. E a letra, muito linda a sua letra, viu, Mota? Obrigado. Eu tô vendo aqui, já sei tudo. Você pode ficar de cima de mim, porque eu vi ele ameando. A TV São Paulo lá, meteu uma onda lá, você viu? Fizeram um clipe com os gols. E a valsa do debutante de 15 anos. Caramba, é mesmo. Danúbio azul? Domênico, não tem nada a ver isso aí. Você lembra que no show de rádio, os gols do São Paulo... Ousante, Dodô. Eram narrados no show... Não sei se você lembra do show de rádio, que são muito novos. Não lembro, não lembro. Em cima do Danúbio Azul, que o Lorde Didu Murumbi... Ele pedia os gols em cima da música da Mas antes é que tocava, era a valsa, porque ele era um cara muito clássico, né? Então, chefinho, Fernando Bob aí, a novela. Tá genial, né, o show de rádio. Ah, né? Saudades de Rogério. Era bacana. Genial, genial. A história do Fernando Bob aí parece que encrespou um pouco, viu, chefinho? Porque o São Paulo seria de 3 milhões de reais, só que o Inter tem uma dívida com o jogador. Encrespou passando o tronco. E o São Paulo. E o Inter queria que o São Paulo pagasse essa dívida. E o São Paulo falou que não pagaria. Não, porque é ridículo, né? Então, então agora aí o tá Inter esperando. Tá cachorro a grito, tentando aí arrumar agora, aí um acordo para que todos saiam satisfeitos. Você vê como é esse negócio, né? O Fernando Bob, cara, jogou muita bola na Ponte Preta em 2014, 15, né? Aí todo mundo ficou querendo contratar o cara. O Inter contratou, meu, ele não conseguiu jogar. Inter. Foi mal assim? Mal, não conseguia jogar. Voltou pra Ponte. Voltou pra Ponte, gastou a bola no Campeonato Paulista. E a Ponte já avisou que não tem dinheiro, né? Queria. Mas, cara, ele é bom jogador, só que no Inter ele não jogou bola. Mas também no Inter nada deu certo. Exatamente, tem o lado do time ter caído e tudo mais. Mas ele é bom jogador, cara. Outra coisa que tá incerta aí é o Lugano, né, chefinho? Então a renovação do Lugano aí. O presidente deu entrevista, né? Falando do Lugano, que era bem difícil a negociação, porque ele não ganha pouco e tal. Mas não falou nem que sim, nem que não. Vale a renovação, Sombra? Rapaz, é encalacrado isso aí. Sabe por quê? Ele é um baita ídolo da torcida. Tem uma força no grupo. Eu entendo. Ele tem a sua importância no dia a dia. Mas você acha que não dá pra renovar, meio que já deixando ele no esquema igual ficou o Elano comissão no último técnica. Ano em Santos? O Elano renovou, era comissão jogador, técnica. Mas não jogava. Ficava no banco, ficava no grupo e hoje ele é auxiliar técnico. Eu não, tudo bem, mas aqui eu não sei até onde que talvez a direção do São Paulo queiram continuar... Com esse vínculo. Né? Com essa relação de tipo jogador incentivador, mas pagando um salário tão alto. Tudo bem, talvez essa renovação já tenha que ter nesse modo. Falar, você vai ser um jogador que vai... Compor Então, mas aí saber também se o Rogério quer que ele seja amanhã componente da comissão, técnica. É que mas eles demonstram afinidade. Isso no Santos. Isso no Santos é uma tendência. Mais ou menos. Não sei. Não sei. Isso combina. Isso no Santos é uma tendência. Sim. Entendeu? Agora, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, é mais difícil isso. Olha, e o Elton nem pode voltar contra a Ponte, viu, chefinho? O Mota tá com a voz do Francisco Oco, velho. Não, e o pior é que o sobrenome lembra bem o Mota. Não é nada. Cuoco, né? Falou de Francisco Cuoco. Francisco Cuoco. Dizem que não é Oco, não. Você falou de coração. Mas, ô Domênico, foi boa essa derrota, hein, Domênico? Tem hora que é, tem hora que não é. Boa a derrota? É do Palmeiras. Agora é. Por São Paulo. Agora é. Porque pelo menos o Mota fica sem voz, né? A gente não fica ouvindo tanta besteira. Idiota. Famanho. Eu não falei o quê? Mas eu ia falar que a mãe dele é um amor. Ô, estranho, vamos pra cima dele que já tá amarelado. Olha, Palmeiras também. Mais amarelado do que o Fagner. Palmeiras. Fala, Motinha. Palmeiras? É. Sim, estavam falando que iam vencer. Mas o jogo em casa, amigo. Estádio 97. Faz 15 anos que não vejo acontecer. Desde a época do meu avô. Com patrocinador achando que era o tal. O Alexandre Matos tá comprando mal. A tia Leila vai cortar o pulso. E todo mundo sabe, não tem mundial. Na Libertadores vai tomar um pau. O Felipe Melo sempre é expulso. Sim, mito. Pode cornetar, mas é que eu acredito. Podem criticar, mas não ganham no grito. Esse gol cabal não funciona comigo. Desperdício. Borra, foi carita virando mico. Gastaram uma grana, era um favorito. mas o Morumbi não ganhou nem no apito. Chupa, chupa, chupa, chupa. E o que adianta ter um elenco rico se no campo é meia boca? É nosso freguês antigo. É freguês. E agora vou falar porque o centro bonito, palmeirenses estão aos gritos. Tato botou no butico. Um absurdo. Boa, olha, vou falar ainda bem. Um absurdo, uma música finalmente. Obrigado, produção. Um finalmente. Absurdo, uma música dessa e pro ar. É um absurdo. Só tem música contra o tempo perdido do rádio. É isso. Locução, nosso cantor André Cuquinha. Muito bom, André. Muito bom, André. André Cuquinha. André Visconde de Sabugosa. Visconde Sabugosa, parabéns. André Cuquinha. Não é Despacito, é Desperdício. Desperdício. Ô, Dodô. Ai, Mayra, um abraço. A Mayra gostou também. Ô, Dodô. Oi. O Cuca teve uma conversa com a molecada, né? Ah. Porque parecia aquele bando de moleque sentado. E depois recreio, teve uma conversa reservada com o Praz. Certo. Né? Então, deve ter falado lá, ó, ou confio em você ou vou te mudar, né? Não, a gente não sabe aí. Certeza que o Cuca falou, meu, fica tranquilo que jogo, é tudo nosso. Fica tranquilinho, né? Fica tranquilinho que é tudo nosso. Numa dessa, o Cuca sabe que é ruim afastar o goleiro aí, porque o Praz é um ídolo. Se você afastar ele depois de 3 erros seguidos que ele cometeu aí nos 2 últimos jogos do Palmeiras... É de música no Fantástico. Queima o cara. Não sei se numa dessa, o Cuca falou, ô, Praz, eu, 120 por hora, Marquês de São Vicente, pega o poste. Sabe, é verdade, mano. Quebra um braço, vai ficar um tempo off. Olha, é louco. Entra o Jairson, velho. Justifica. Põe a mão na coxa, Justifica o afastamento. Olha, uma vez eu ouvi uma história de um cara que trabalha com futebol e falou assim, ó, chegou pro médico e falou, velho, inventa uma contusão nesse cara, mete um gesso na perna do Lazarento, então. Que é pro técnico não escalar. Meu Deus, que é tá brincando. O técnico gostava de escalar o cara, falou assim, não, faz uma avaliação, diz que tá com problema, mete um gesso. Aí o cara inventa... vai falar que não tá sentindo dor nenhuma. Não, não, mas tá, não, tá bem, vendo, aqui tá bem. Tá. Eu vi uma outra versão também de um negócio, de time grande, que o desse cara tipo? Falou pra mim... Não, isso que eu vi é de time grande, viu? Time grande. Ah, vamos falar, fala o cara virou pra... O cara virou, ele tá me contando... Qual a fonte? Não vou falar, porque eu não vou ferrar o cara. O cara é famoso, e o treinador é famoso. Não vou ferrar ninguém. Tá em que time? É do Rio. Aí o cara virou e falou o seguinte... Ó, não vou te colocar, pô, não sei o quê. O cara falou, pô, você tá brincando, eu tô uma semana aí... Pô, treinando pro jogo, não, mas não dá. Aí o treinador falou, vou fazer o seguinte, eu vou falar, eu não posso te colocar nesse jogo aí, eu vou falar que você tá com machucado. Aí falou, não. Ah, mas não vai mesmo. Se ele tivesse me avisado uma semana antes que eu não ia jogar, beleza. Ia pra balada, ia fazer minhas coisas aí. Agora sim, você mano. Fez eu treinar, concentrei. E aí? Vai falar que eu tô machucado? Não. Vai ter que assumir a bucha de me tirar. Das duas, uma, jogou. Velho. Ou me põe pra jogar... Ou assume aí. E aí? Jogou. Jogou ou não? Jogou ou não jogou, Benjamin? Foi? Fez gol? Jogou, Benja? Jogou. Fez gol? Fez gol. Não. Não fez gol, goleiro. Você vê só, velho, como é que é, meu. Não é goleiro, não. Não é goleiro. Não é goleiro? Goleiro. Mas é goleiro. Eu sei quem é. Dodô. Oi. E o Edu Dracena e o Zé Roberto serão titulares contra o Inter. É treinador, né? Jogador. É, foi poupado, né, o Edu. É. Vou falar, Vieira, você é uma boca de graxa. Vai te catar. É uma candinha, velho. O Mota já me falou de quantas coisas pra você espalha pra São Paulo. Para. É mesmo, não pode confiar. Mano, boca, eu nem falo pra você, ô trouxa. Manda um zap pra ele. Que zap? Eu nem falo com você, não tenho nem teu celular, mano. Não, imagina. Tá bom. E aquele nude que você mandou? Vai te catar. Mas, ó, o Zé Roberto, ele vai ser titular? Você trouxe a informação? Mas o Zé Roberto, cara, já tá no momento da gente começar a se despedir, né? Não é verdade? Tá louco, o cara joga pra caramba. Não, mano. O Zé Roberto, é verdade. Tá na hora de fazer a passagem. Você tá louco. Não, mas é verdade. Pai do André. É verdade que ele é pai do Andrezinho, aquele que jogou no Vasco? Não, tá louco? Não é? Ele tá lá, tá no Vasco ainda, Andrezinho. Não, mas ó, o Zé Roberto, ele é um monstro. Parece, concordo com o Benji. Inclusive, Sombra, o Zé Roberto... Pô, o Zé Roberto tem quantos anos? 42. Vai fazer 3 agora em junho. 40 e tantos. O físico do Zé Roberto, se você parar pra analisar, tem jogador aí de 20 anos que não tem o físico do cara. A gente não tem. Mas é mais o mesmo pique, tá ligado, Benja? Não, a pessoa cansa, normal. Deixa eu te falar, a idade chega pra todo mundo. O cara pra ele não tá chegando. O cara, eu vou dizer um negócio, o jogador mais velho... O Zé já falou que no final do ano ele para. O jogador mais velho, você vai ver, ele vai parando a carreira, ele vai jogando em time... Vai reduzindo. Põe essa porra desse fone, ô Vieira. Você tá, o microfone tá aberto. Fala. Aí você põe lá, o cara, o jogador vai ficar mais velho, aí ele vai indo lá pro Guaratinguetá, vai jogar lá no... Né? Luverdense. Olha o cara. Não, ele. Olha o cara. Olha o cara, campeão brasileiro no ano passado. Aí vai encerrar a carreira do Palmeiras. Ganhou campeão. Título pra caramba. Ganhou muito título. Porra. Matou, matou? Não, e, tem, e o Palmeiras, viu, Domênico? Não, esse foi o Bruno. Diz o seguinte. Que isso, que isso? Tá demais hoje, vou falar, velho. Ó, atrás de um 9, viu? Perfil pedido já, pelo Cuca. Já tá. Porra, faz mais? Tempo. E o Borja? Já tá faz tempo, não. Só tem o Borja. Ah, só Borja é o. Só tem um. De 9, centroavante. 9, 9? O Palmeiras tem bastante. E o Borja não tá jogando nada, hein, Domênico? O Palmeiras tem bastante atacante, porém, como centroavante, olha, posição de origem, o Rodrigão só tem o Borja. Tá disponível pra transação. O Rodrigão é uma porcaria. Não. Não, imagina. Ele é. Artilheiro da Copa Nordeste do ano retrasado. Vamos falar de número, o cara joga. Então se joga pro Santos, deixa lá. A gente tá precisando de outras posições. Não, deixa lá. Ele joga muito, deixa o seu. A RG já fez a careta aqui, não. Pra emprestar o Rodrigão. Um zagueiro, assim. O Mina tá bom. Mina, manda o Mina pra nós. O Edu Nascimento, vocês mandaram embora. Eu gostaria que ele voltasse. Cara, RG, chupa RG, chupa RG. Joga bem. O cara é inteligente. É a diferença. O cara pode ser mais velho, mais rodado, mas o cara é inteligente, não dá bote desnecessário, salvo exceções, né? Mas o Lucas Veríssimo, por exemplo, ele pode ter 20 anos, mas o cara não tem condição de marcar um Ábila, que acabou de entrar, o cara é um 2 metros de altura pesado, o cara virou em cima muito fácil, foi ridículo. Ô, Dodô! Oi! Dá um toque aí da programação do Esporte Interativo. Rapaz, olha, preciso falar disso aqui que é importante, só porque é sábado agora, hein? Caramba. O confronto de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo já está definido. Isso mesmo, minha gente, o Juventus, a Juve do Daniel Alves contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo vão se enfrentar, hein? Na grande final da Champions League em Cardiff, no dia 3 de junho, sábado agora, já viu, RG? Tá chegando aí, hein? Aí e só tem boca. Um lugar pra você assistir essa partida, hein? Onde? No canal Emax do Esporte Interativo. Beleza. Mas peraí, você ainda não tem os canais Emax? Como assim? Não fica marcando, não. Ligue já. 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo! Ou você vai perder essa, hein? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. É Esporte Interativo. Agora é hora da Mac Ligação do dia. Agora! Ah, meu Deus! Vou ligar. Agora, a Mac Ligação do dia. Boa! Agora é hora da Mac Ligação do dia. O ouvinte que nós atendermos aqui no 3284-7097 vai responder aí uma pergunta do mano. Se acertar, vai com a gente no resort do Estádio 97 nos dias 9, 10 e 11. Alô? Alô? Linda, linda. Ah, não, agora não. Sim. Alô? Alô? Quem fala? Rafael Gaspari. Rafael Gaspari? Tá sumindo. Só isso? Só isso. Quantos anos, Rafael? 3.2. RG 3.2 hoje, como é que fica? E você gastaria muito esse final de semana? Ah, sensacional! É Gaspari. Gaspari. O começo 30. Tá sumidinho, né? Tá sumidinho o Gaspari. Deve ser palmeirense. E qual que é o bairro que você mora? Vila Primavera. Ó, é Primavera! Te amo! É primavera! O Vila Primavera, é Jardim ou Vila Primavera, desculpa? Vila, porque a semana passada ligou, tem Jardim Primavera, tem Bosque Primavera e tem Vila Primavera. Ah. O que, convenhamos, não é... Não é nada. Não, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Nada. Quando é isso? Assim, não é nada, não é nada, mas não é nada. O que eu conheço, é na Zona Leste, ali perto de Sapopemba. É, isso mesmo, já liguei aí já. Caraca, não tem culpa. Quem que fez isso? Essa frase, mesmo lugar. Não é nada, não é nada, não é nada, nada. O Benjamin acabou de inventar. Você que inventou? Não. Sim, não é nada, não é nada, não é nada. É nada. É, ué. Tá bom, velho. Moto, ele entendeu. Não é tão difícil assim, moto. Não, ele é até óbvio. Não é nada, não é nada. Não é nada. Mas antes de saber o time, o mano tem uma pergunta. Pode usar. Agora é o momento do McDonald's, hein? É a Mac Ligação, hein, mano? Mac Ligação, hein? Ó, amigo. É, eu sei, eu sei. Tá ouvindo o programa? Tá ouvindo o programa desde o início, não tá? Não. Mais ou menos. Então o negócio é o seguinte. Depois da... Gastou uns 20 minutos de programa. Você vai ter 10 segundos pra responder a pergunta do mano, hein? É. Se você não responder em 10 segundos, você perde, hein? Certo. E não tem segunda chance, hein? Relembrando aí, se você não ouviu desde o começo do programa aqui, quando nós falamos a respeito do McDonald's, essa campanha é fantástica. Se liga só, você tá participando da Mac Ligação. Se você acertar a resposta da pergunta que eu irei te fazer a respeito do clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8, se você acertar a resposta, você ganha o direito de ir no resort do Estádio 97 com mais um acompanhante no outro final de semana, não nesse, no próximo, tá legal? Maravilha! É dia 9, 10 e 11 de junho. Que chance, hein, mano? Então o negócio é o seguinte, velho, respira, dá aquela respirada igual a Hortência, assim, faz assim, ó. Aí. Vamos lá. A Hortêncio. Amigão, ó, clássico do dia McDonald's, hein? Eu vou te fazer uma pergunta a respeito da Mac oferta do dia. Certo. Qual a Mac oferta da sexta-feira? Da sexta-feira? Putz, da sexta. Logo. A dica aí. É frango crisp. A dica. Qual? É frango crisp. Errou, cara. Sexta-feira, velho, é o lanche que o Sombra mais gosta. Qual que é o lanche que você mais curte no McDonald's, Sombra? É o quarteirão, né? É o quarteirão. Sexta-feira é dia do quarteirão. Perdeu, velho. Ah, a gente avisou, presta atenção. Putz, cara, que pena. Eu gostaria muito, mas infelizmente eu não posso. Regras são regras, cara. Então, regras. Amigão, um abraço pra você. Pô, valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Vamos fazer mais uma Mac Ligação? Vamos. Tem que sair hoje uma pergunta. Tem que sair. Vamos premiar a galera, né? Faz a mesma pergunta. A Mac Ligação do dia. Alô? Pera, Dodô. Ah, não, não foi? Não, tá. Derruba aqui, ó. Tem problema, vai. Alô? Ih, rapaz. Peraí que agora congestionou. Travou a linha. Travou a linha, rapaz. Mas lá, todo mundo quer ganhar. Nossa, velho. Também é tanta ligação. Gente, né? Os caras estão tudo louco, velho. Mas imagina. O baita prêmio, né, Motinha? É sensacional. Atenção, galera. Liga aí, ó. 3284-7097, que agora vai rolar a Mac Ligação. E o mano vai fazer a mesma pergunta. O cara que acertar a resposta... O cara que acertar a resposta vai ganhar um apartamento com a gente lá no Bourbon. Nossa. No final do... Lembrando que 9, ganha... 10 e 11, só mano. Pelo final de semana, né? Ele ganha um pacote no fim de semana, ele não ganha um apartamento, né? Não, um apartamento, não, apartamento com a gente durante o período do resort, dia 9, 10 e 11 de junho. Vai lá, Domênico. Peraí. Não, calma. Não. Tá carregando aí a linha aí. Ah, não foi. Deu foi. Pau. É, velho. Alô? E se ninguém ganhar, a gente sorteia entre a gente aqui, dá pra quem quiser. Certo. Ó, 10 segundos pra entrar o ouvinte, senão eu vou sortear pra alguém aqui. Meu, incrível, calma. Cara, como que não sabe? Tem que saber. Mas sabe o que é também, Sobre? É o nervosismo do cara, velho. Não, mas a gente ficou falando a semana inteira, nota. O ser humano, o cara no drive-thru. Ele ocupa muitas vezes aí a memória dele. Porque o ser humano, ele tem um HD compacto na cabeça. É difícil ter um HD do tamanho do PVC. O PVC tem um HD enorme. Tem 18 tera de memória. Eu não. Eu tenho 500 MB, olha lá. Meu também. Então o negócio é o seguinte: o cara tem que ocupar o pensamento dele com coisas boas, por exemplo, a Mac oferta. Agora tem cara que fica decorando o número do RG da esposa. O número do CPF, velho. Isso é louco. Aí você tá gastando cartucho, Domingo. Não dá. Aí num negócio bacana, o cara muitas vezes aí perde a chance. É verdade. Igual o nosso querido ouvinte. A instalação é 77. Travou tudo aqui, mano. Vale a pena. Meu Deus, vamos sortear então. É muita gente. Vamos congestionar a linha. Olha, pra ninguém conseguir falar até amanhã, ó. 3284-7097. Fala, Sombra. Eu vou chamar aqui o Juca pra ver se a gente consegue fechar. Chama o Juca, chama o Juca. As linhas aqui. O Juca já tá fazendo a bola. O Juca. Tá uma mala pronta, Dudu? O Juca já tá, vixe. Hein, RG? O Juca já fez mala, já. Né? Tá de brincadeira. Não, faz tempo, né, Dudu? O Juca não tá nem aí. O Juca já tá de mala, RG? Hã? Já fez tá a mala ativar, do faz tempo, já tá não, só não só a mala, como o piano e tudo isso. Mano, o Juca não tá nem aí, velho, com a hora do Brasil, você tá louco. Mas aí, Dudu, Joãozinho sacana pra caramba, né? O Joãozinho, é? Joãozinho, muito sacana. Ele sabia que ia ter aula de química, né? Certo. Aí chegou e falou assim pro amiguinho dele. Hoje eu vou matar o pau na aula, você vai ver. Aí eu chegou na aula de química, o professor pegou e perguntou assim, né? Quais as principais... Atenção, classe! Quais as principais reações do álcool? E todo mundo, aquele silêncio, o Joãozinho levantou a mão. Levantou a mão, Aí o professor falou, Quero ver se é bom mesmo, Joãozinho. Se responder corretamente, é 10, hein? E com louvor. 10 com louvor é legal. Aí o Joãozinho falou assim, ah, professor, eu sei. Ih. Chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e pegar mulher feia. Ah, sensacional. Tirou 10. Tirou 10, ele. Que vinha. Tirou 10. Tirou 10. Sensacional. Benjamin não se aguenta ali no cara. Nossa, não, para de rir um pouco, Benjamin. Para um pouco de rir, Benjamin. Né? Nossa, velho. Foi aí, mano. Foi boa, foi boa. Nem meu, assim, velho. Travou tudo, bicho. Olha, até falou da Mac Ligação. Vocês falaram da Mac Ligação. É. 500 milhões de pessoas ligando. Mas já a gente volta tentando pegar aí os ouvintes aí, porque travou tudo, gente. Vou falar aí agora da Ezeg. Eu gostaria de um minuto da sua atenção. Você, ouvinte do Estádio 97, que está aí no segundo grau, ou você que é pai, de repente você tem os seus filhos num processo de formação, né? Então tem que escolher a opção, qual faculdade vai fazer, né? Esse é um momento muito importante na sua vida, porque existem muitas opções de faculdades. Mas como você vai escolher a opção certa? Uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas no MEC, nas avaliações do MEC. A ESEG, que significa Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e também a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga aí, ó, em alguns dos diferenciais da ESEG. As salas têm turmas menores. Todo o corpo docente atua no mercado de trabalho. E você já tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece o seu nome, você tira as dúvidas diretamente com ele. O professor está lá para te servir e ensinar em todos os momentos. É, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade tanto no Brasil quanto no exterior. Para o segundo semestre de 2017, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de Administração, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Computação. Inscreva-se no vestibular eseg.edu.br ou utilize sua nota do ENEM. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Você que manda no 94-353-0150. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é Hugo, fãzaço de vocês, torcedor do Vitória. Eu tava louquinho que o Luxemburgo fosse pro Vitória, mas infelizmente essa diretoria do Vitória incompetente botou Pet, um cara que só treinou o sub-20 do Atlético Paranaense. Quem tá no Vitória? O Pet, treinador. A situação do Vitória é a mesma do São Paulo, se for olhar, cara. Como um treinador. Ídolo. É um ídolo dos caras que virou treinador e o Pet tava de gerente. E nunca treinou nada, né, Ben? O Pet foi contratado como gerente de futebol. E aí foi rebaixado. Deu dois dias, ele foi pra treinador. Ele se autocontratou treinador. É verdade que ele chegou e falou, não sou o treinador, sim, sou eu. Foi assim? Cara, encontrei o Pet no Rio, ele me deu uma carona. Ele falou, acabei de assumir o Vitória. Mas de 1,5 litros ou 3? Tremeu o quê? A Pet. Pet. Aí ele me deu uma carona um dia, eu tava no aeroporto, ele falou, eu te levo. Aí ele falou, acabei de assumir o Vitória. Cara, deu três dias, ele era o treinador. Ele assumiu o Vitória como gerente. É que ele procurou no mercado e falou, não, ninguém é melhor do que eu. E a situação do Vitória tá ruim, né, cara? Ele vai se mandar embora, então? E o Vitória não tem o Barradão esse ano, né? Mas o Luiz Henrique. Vamos lá. Bora. Agora, a MEC Ligação do dia. Acho que agora vai, hein? É, alô. Alô! Quem fala? Alexandre! Fala, Alexandre, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Alexandre, vou até parar o carro aqui. Para no drive-thru. Melhor, velho. Boa. Para já isso do MEC aí. Isso. Boa, Alexandre do quê? Alexandre Crisóstomo do Santos. Ah. Crisóstomo, RG. Tem quantos anos? 38. A 38, RG. É, aquela música do... Que música, hein? Bem. Qual música? Jesus Crisóstomo. Jesus Crisóstomo. Jesus Crisóstomo, eu estou. Sensacional. É com nomes compridos assim não seria um sucesso. Não seria. Ah, mas o rei cantando seria. Ah. E me conta uma coisa, qual que é o bairro aí, meu velho? É, isso vai ser fácil, viu, Dodô? Ah, vai. É ali, a Javari ali. Ah, eu não sei se já te falei, Alexandre, mas eu moro na Moca. Você tá sabendo ou não? Pena, hein? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né, Mota? É. E vai morar mais uma ilustre pessoa aí, já já. Vai. Em breve. Já mora, né? Já mora praticamente. Não fala, né? Não. Não fala, mas... juntado, né? É, então tá bom. Juntado. E vamos lá, ó, a Mac ligação agora. Você tem a oportunidade, o Mano vai fazer uma pergunta pra você. Você tem 10 segundos pra você responder, vai ter que responder, hein? Se não tem, você viu que o outro ouvinte perdeu, né? Eu vi. É, não tem chance não, hein? Vamos lá, vai, Mano. Chance tem, é uma. Manda, é, Mano. A única. Ó, vamos ver, mano. Ô, amigão, você tá pronto? Vamos lá, preparada. Tá preparado? Preparado. Estica a mão assim, deixa eu ver se não tá tremendo. Caramba, o telefone vai cair, pô. Tá que nem o Sérgio Malandro, mano, né? Então, amigão, o negócio é o seguinte, ó. Ai, clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente, por apenas R$8. Vou te fazer uma pergunta a respeito da Mac oferta do dia. Tá. A Mac oferta que eu gostaria de saber é a de terça-feira. É a que eu mais gosto. Terça-feira, velho, manda ver. Terça-feira. Depois de segunda. É o triple dork bacon. Vamos lá, repita. Você parou em cima da marca, mas vamos ver. Qual que é o nome do lanche que você falou? Triple dork bacon. Boa! Boa! Triple burger bacon. É o triplo Burger Bacon, acertou, cara. Terça-feira. Parabéns, hein, rapaz. É o dia do triplo Burger Bacon. E aí, Sombra, ele ganhou o apartamento? É, vai com a gente, vai estar com a gente no resort do Estádio 97. Você e acompanhante de 9 a 11 de junho, lá no Bourbon. Tá feliz, cara? Sensacional, gente. Eu vou dar uma fogueira aqui agora. Boa, garoto. Aí sim, velho. Me diz aí, qual loja diz aí duas lojas do Mac que você frequenta muito. Minha esposa tá grávida, inclusive. Ah. E ela ficou com vontade de comer no sábado o McChicken. Ah. E aí eu fui na loja ali da Paz de Bar. É, na loja da Paz de Bar. Vieira vai sempre. Legal. Vai, mais alguma que você vai também ou não? E sim, na rua de casa ali no João Antônio de Oliveira, que eu comentei que eu morei pertinho ali da Jabari. Ah. E João Antônio com a Rádio Leste. Exatamente. João Antônio com a Rádio Leste. Eu vou nas duas também, direto, nessas duas aí. E o Mano também, né, mano? Legal, tô olha... Tô sempre nessa daí, mano, da Paz de Barros. Boa, garoto. Alexandre, você fica na linha? O Bar vai pegar o seu nome completo, dados, vai combinar contigo aí pra você ir com a gente no dias 9, 10 e 11 lá no Bourbon, tá bom? Que legal. Puta, sensacional, gente. Isso é prêmio, 10. Isso é prêmio. Eu sou 20 ativos de vocês, vocês são sensacionais. Impagáveis. Que time que você torce, meu? É nóis, ganhou, mas sempre tá ganhando alguma coisa. Vou comer o sonho de valsa. Mas o Domênico, também que pergunta a minha, hein? O cara mora na Moca, que time você torce? Cada louco. Você mora na Moca. Boa, não, mas eu tô infiltrado ali, né? Mas o Vieira tem um quê de Palmeiras? Melhorou a família, semana, família. Né? É nóis. É, a semana não foi muito boa, né, Sombra? Vocês deram uma chacoalhada. O Mota adora. Deu uma chacoalhada? Deu uma chacoalhada. Deu uma chacoalhada aqui, ó. Vai, do bunguloso. Dá um braço pra ele, Dodô, pra ele chacoalhar. É, já chacoalharam no sábado. Que coisa, hein? Mas que legal. Olha a felicidade do ouvinte, Domênico Gato. É, muito legal, cara. Esse presente é bacana. Isso tá mais. Pô, e com a esposa grávida, um baita de um programa, fala, né? Fala assim, obrigado, McDonald's. Obrigado, Mac. Bora lá. Falou, obrigado, Ronald. Obrigado, tio Ronald. Então tá certo, Alexandre. Obrigado, viu? Fica na linha, você vai falar com o Bar, tá bom? Valeu, abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Agora o Bar vai falar com ele aí. A gente tem mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Olá, galera do estádio. Aqui é o Igor Prado Tricolor. Me fala uma coisa. Será que o Luxemburgo no esporte é o novo Ranieri? O Ranieri era outro, que não tinha mais mercado. Aí foi e assumiu aquele time pequeno da Inglaterra e foi campeão. Verdade, um abraço a todos pra vocês. Bem aí. Lembrado. Isso é, e, isso se não é verdade. Me engano, cara. Com a mesma idade, né? O Vanderlei fez mês passado 65. Nossa, não parece que ele tem 65, né? Não, muito mais formal, velho. O Vanderlei se cuida. Se cuida. Tem uns caras que não mudam, né? Vladimir, Zé Maria, Vanderlei, tudo. Parece que é a mesma Zé cara Roberto, desde que nasceu, né? Zé Roberto. É. Mas em compensação, vê o Domênico. Nossa, o que é isso? Vê o Domênico. Rodou muito, hein, Dudu? Rodou muito, hein, Dudu? Essa estrada esburacada, hein, Domingos? Essa estrada aí foi esburacada, hein? Você pegou só vicinal, hein, Domingos? Nenhuma pedagiada, hein? Que fácil, Domingos? Os caras aparecendo aquele panetone de fevereiro, sabe? O panetone já passou o Natal, entrou na promoção, ninguém levou, velho. Quero dizer uma coisa pra vocês. Eu também tô 50 assim. Você tá muito bem. Mas o panetone que vocês falam que ficou lá na estante, num passado pegou muito mais que você. Ah! Esse Dodô transante. Posso provar ainda. Agora. Transarino. Agora, claro. Mas elimina Araraquara e Santos, né, vai. Fazer verdade. O quê, né? Elimina Araraquara e Santos, vai, por favor. Não, Araraquara não dá, hein, mano. Se eliminar Araraquara, não dá. Mano. Araraquara não dá. Araraquara ali... Ainda dá, ainda dá. Não. Foi um atropelo, velho. Diga só, velho. Ah, é. O estranho Nuninho veio cheiroso ou ele tá suvaquento? Nossa. Olha, por incrível que pareça, Sombra, eu falei, putz, ele deve ter aquela cara, aqueles malucos fedidos, mano. É. Mas nada, velho. Sai ali fora, ali o maluco todo cheiroso. Ele, mano. Perfumado, é lógico, o cara não é trouxa, tá usando esse Bozano Extreme. Parabéns, cara, parabéns. É isso aí, obrigado. Ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Claro. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza absoluta que Bozano Extreme 72 horas te dará muito. Mas muito. Mas muito mais proteção. Ó, por exemplo, se o Brasil entrar em guerra hoje com a Argentina e ficar lá no território dos caras durante 12 anos, você passa aqui, ó, antes de descer pra Porto Alegre, você passa agora o Bozano Extreme. Fica 12 anos. Na hora que você voltar, você pode ir direto pra balada. Boa! Você vai estar cheiroso e sequinho, tá bom? Ó, nesse mês, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, não é que ele concorre, não. Ele leva, ele garante, ele adquire um kit top exclusivo também do desodorante Bozano Extreme. Boa. Tem inúmeros produtos da Bozano. Esse kit é fera, vale muito a pena. Diga a frase. Não vacila não, Domenico. Eu sei que você é meio vacilão, mas não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E tá, boa. E tá um sucesso lá na Lotus Travel. É. Um monte de gente, os 10%. Adorou a promoção dos 10% de desconto. Boa! Então, olha, você, ó, hoje, até as 8. Amanhã até o meio-dia. Boa! Amanhã, pô, segurou até amanhã meio-dia. Tá louco? Ganha 10% de desconto fechando o pacote do resort. O telefone é 2896-4665. E fica no andar do Dodô. Nossa, a ficar no andar então é aí não é prêmio, né? Aí fica. Nossa, que isso? Deitou. Nossa. O estranho tá deitando, Domênico. Que nossa, isso, o panetone de fevereiro? Panetone. Mas é porque o Domênico ronca isso, será? Não, o Domênico é sangue bom, pô. É. Ronco. Aí você quer com as. Não, não, não, Domênico. Contar as moças aí do ronco? Ah, você precisa saber, porque. É, agora, agora é hora do momento sem parar. Agora é hora, oi! Que alegria! Agora vai lá, vai! Vamos sorrir e cantar! Oi! A vida não se leva a nada. Vai fazer o que, vai? Vamos sorrir e cantar. Vai cantando, vai. Lá, lá, lá, oi. Lá, lá, lá, lá, oi. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Oi. Santos, vem aí. Alô. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. É. Ah, foi inferno. Né? Leva o Benjamin no cano. Hit, hit. Menina veneno. Um abajur cor de carne. Um lençol azul. É, alô. Alô. Quem fala? Alô. Marcelo. Ô Marcelo, tudo bom? Marcelo. Marcelo do quem? Marcelo Basílio Pessecini. Basílio. Pessecini. Esse é perigoso, hein, Henrique? Eu tenho nome de santo. É, velho. Verdade. Pessecini. Pessecini. Não zoa, não. Oh, inclusive, em nome de santo, tem o processo tá aberto, tá correndo no Vaticano. Ah, vão canonizar o Basílio mesmo, cara. Ah, não, ele voou de 77, o vídeo tá no Papa. O Gabiru tá no WhatsApp do Papa. Depois da Santa Ceia, ele mandou essa. Os católicos devem estar amando, mano, hoje. É. Cartório não, os católicos. Católicos. Nossa, cartório. É. Os católicos. O Gabiru, cartório. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 26, Rodolfo. RG 2.6 hoje. Hoje, segunda? É. Alguém sabe informar? O que? Informar o quê, RG? Que vai passar no TCCN hoje? Ah, sensacional! Mandou bem, RG. Essa foi boa. Sensacional. Sassio, você tá impossível. Uma das melhores hoje, do ano, hein? Impossível, Guilherme. Mas, gente, o TCC de 1, 2 ou 3. Isso não é nem levantada, né? Ô, velho, e o bairro? Hoje, bom, o Benjamin tá aí, porque da última vez eu liguei hoje, ele não tava. Como assim hoje? Vai. Fala. Jardim São José. Eu não entendi, fala de novo. Jardim São José. Pô, Jardim São José. Falar. Aí é sacanagem. Sabe, muito, quantos, sabe muito. Quantos Jardim São José existe? Agora eu vou te falar o principal. Ah, lógico, tem vários, velho. Então, tem tudo que é São. Eu vou te falar o principal, José, que é o mais tradicional, que é o que eu conheço, que é a Zona Leste. É isso aí, mano. É nóis, velho. Qual são que você gosta, Benjamin? Qual que é? São José, São Bento, São João, qual que são que você gosta? Santander. São Jorge. Mas São Jorge não é santo. Ah, não? Nossa, não. Bota, às vezes você não dá... Não fui eu, ah, sim. Nossa, você falou. Começar as perguntas que... São Jorge é o santo guerreiro. Aí eu como tenho que falar, o Vieira tem não razão. É santo guerreiro. Eu falo? É. Não é santo, São Jorge. Lógico que é. Lógico. Não, você que é santo. Não é, não. Eu sou. O Mota poderia ser, só que não tem túnica no tamanho dele. RG. Nossa, carinho, o Mota ia ter que se enrolar na cortina, pelo de Deus. É que eu fico na nuvem, o som. É Cláudio. Essa é Cláudio agora. Ai, Cláudio. Sou tonto. Ai, Cláudio. Eu fico na nuvem. Meu Deus. E o time? É nós, mano, Corinthians. Ah, o cara tem sobrenome do Basílio, líder, vai torcer pra quem? Líder. É. Não, ele falou nós, mano. Ô, amigão, como Corinthians. Se estivéssemos no Armagedon agora e um meteoro colidisse contra a Terra, mais uma vez ganharíamos um campeonato brasileiro. E ia comemorar no inferno. Não faz mal, mas comemoraria. Comemoraria. O Corinthians, amigão, é líder do campeonato brasileiro. Chupa os antes que torceram contra. Chupa, Dodô. Chupa que trai teu irmão, trouxa. Segue o jogo. Chupa Libertadores, filho. Chupa aí, trouxa. Ô, amigão. Aliás, vocês não estão, né? Não, eu sou americana, chupa. Como eu. Como assim? Ô, amigão. Dá pé dó. Aqui é nóis, rapaz. Já ganhamos o Campeonato Paulista. A quem você atribui esse sucesso do Corinthians no ano de 2017? Então, mano, no começo do ano, a última vez que eu liguei aí, mano, foi acho que no final de 2000 e... Foi o final do Campeonato Brasileiro que o Corinthians foi campeão. Qual? Foi dois... desmanche. 2015? Isso, do desmanche lá da China. É. E você até me perguntou, questionou, quem poderia, que o Corinthians, quem poderia trazer, né, pra reforçar o elenco. Uhum. Eu acho que o maior reforço do Corinthians esse ano foi a efetivação do Carille, né? Concordo, cara, concordo. Inclusive, ano passado, quando o Tite saiu, o nome mais provável que a diretoria do Corinthians deveria ter apostado deveria ser o do Carille, que era um cara que os jogadores tinham empatia muito grande, os jogadores já conheciam, ele conhecia os jogadores também, inclusive a característica de cada um, era o cara responsável por montar o setor defensivo do time do Tite, mas a diretoria do Corinthians apostou no nome do Cristóvão Borges inicialmente, o cara veio conseguir estragar um trabalho que o Tite tinha deixado já montado. Ele conseguiu ferrar com tudo. A diretoria do Corinthians apostou no Carille. Na minha avaliação, deveria ter continuado com ele até o término do ano. Mas aí, depois de alguns resultados que ele acabou tropeçando também, porque não é fácil você pegar um trabalho que vinha bem, chega um treinador que muda tudo, da água pro vinho. Depois, para você conseguir, durante o próprio campeonato, refazer o que o treinador antigo, no caso o Tite, tinha colocado em prática, é difícil. Muitas vezes aí os jogadores eles já não estão mais acostumados com aquele estilo, perdem um pouco do entrosamento. Então o Corinthians ele oscilou nessa passagem do Carille do ano passado. A diretoria do Corinthians, ao invés de manter o cara e acreditar no potencial dele, acabou trazendo o Oswaldo, que foi o grande erro. Porque ali o Corinthians acabou perdendo qualquer tipo de chance de poder ir para a Libertadores da América. Inclusive o jogo que o Corinthians abriu mão, na minha avaliação, de estar realmente na competição, foi aquele empate em 0-0 na Arena Corinthians contra o Atlético Paranaense. E fora de casa tinha um aproveitamento de time rebaixado. Ali azedou. Ó, amigo, abaixa um pouquinho o volume, por favor. O volume ficou um pouquinho alto. Mas então, cara, eu acho que o Carille sim tá no caminho certo. Ainda bem que a diretoria do Corinthians aí reparou esse erro aí, ao invés de trazer qualquer outro treinador que estivesse em baixa, querendo ganhar notoriedade novamente dirigindo o Corinthians, a diretoria bancou o Carille, que foi um cara que, além de ter um conhecimento muito bom, pelo fato de já ter feito um estágio com o nosso santo Tite, é um cara que os jogadores também gostam bastante e correm por ele. Então, nesse quesito, eu concordo contigo. A diretoria do Corinthians acertou. Ô, amigo, outra pergunta que eu te faço é com relação ao nosso atacante, o Jô. Apesar dele ter perdido um gol ontem aí incrível, que ele não costuma perder, mas o Jô, ele vem calando, inclusive, minha boca. Eu, no ano passado, quando o Corinthians o trouxe aí, quando o Corinthians não gostou, não. O resgatou aí do futebol chinês, lá para meados de outubro, e até ele estava treinando separado, ele foi contratado já no ano passado, mas ele não tinha a condição física para estar atuando. É, eu fui crítico à contratação do Jô. Mas esse ano o cara tá correspondendo, hein, cara? O Jô tem sido um dos pilares do time, você não acha? É, então, mano, eu acompanho bastante vocês aí, quase todo dia escutando vocês. Eu lembro que era até por questão de contrato que o Corinthians fez. Você até questionou até o tempo de contrato do Jô. Uhum. É, eu acho que a maioria da torcida do Corinthians também pensava da mesma forma que você, mas... Uhum. É, o Jô ali na frente, eu acho que aquele gol contra o Palmeiras... Deu a alavancada que ele precisava. Por quê? Toda bola que é alçada pra frente, ele ganha. É. Então isso facilita muito pro Corinthians sair. Porque ele abate a bola, chega no Rodriguinho, Romero, e o Corinthians sai com muito jogador de trás. Então fica muito mais fácil chegar com mais cara na frente, né? Fica mais fácil, mais opções pra fazer os gols. Claro, o Corinthians ainda não faz tanto gol como a gente gostaria, né? Mas tá maravilhoso. Se continuar até assim... Concordo contigo, inclusive o passe lá pro Cleison, no segundo tempo lá, que o Cleison saiu na cara do goleiro e perdeu um gol também que não poderia ter perdido, o passe de calcanhar aí no meio dos zagueiros foi do Jô. Então, realmente o Jô tá jogando muito. Não foi calcanhar, foi uma virada, não foi calcanhar. Ah, mas deu toquinho assim, ó, plau, de lado. O Jô é monstro. Ô, amigão, manda aí então seu placar, Corinthians e Santos aí, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Santos, tô lá, hein, mano. Vai colar na arena? Vou colar lá, vou levar minha namorada, o primeiro jogo que ela vai ver. Zica. Zicou, velho. Zicou o jogo, normalmente. Jogo mano, com namorada. Sai que é sua, ele. E vou te falar, velho, ó. Programinha da hora, porque você vai levar ela pro jogo, tá certo? Ela vai ver uma vitória muito boa do Corinthians. Ah, e depois aí, ó, depois da arena ali também tem os motelzinhos Fera e Itaquera ali, mano. Já sabe. Nossa, velho! Imagina! É real! Motelzinho Fera e Itaquera, mano. E vou te dar a letra, velho. Saber como é que ele vai sair nem do estádio, né? Nem compro o rango, velho, no motel. Porque na saída do estádio, mano, tem as pizzas de 10 conto. Nossa, pega uma pizza e já leva. Meu Deus! Nossa! Entrando no motel com a pizza. Sim, lógico. Imagina. E nunca, né? É. Mas. Quem nunca? 1-0. De bicicleta, né? Gol de quem, mano? Quase, velho. Jô Vandowski, né? Grande Jô, mano. É isso aí, mano. Quer mandar um salve pra alguém, então? Manda um beijo pra sua namorada aí também. É, quero mandar um beijo pra minha namorada, Caroline. Aí, fez a presa já. É, queria mandar um abraço pra rapaziada da Taça Discord. Puta, eu liguei aí da última vez, os caras. Eu esqueci de mandar, os caras pesaram na minha, viu? É, ainda bem que você ligou hoje, tá vendo? Agora tá registrado. No Juventus, trocaram uma ideia com o Ale lá, fizeram uma resenha lá, muito firmeza ali também. Da hora. Queria mandar um abraço aí, Topeira, Pig, Ralf, Dino, todo mundo aí que vine, todo mundo aí que fica com o Elião aí, boa. Merece chato pra cacete. Queria então, tá bom. Dar um abraço aí. Tá bom, fera. Show de bola. Valeu, valeu, cara. Abraço. Valeu, rapaziada. Abraço. Valeu, até mais. Tchau, valeu, tchau. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar. Sem parar, ainda mais fácil. Agora você encontra em displays e totens. Sem parar sua vida no seu tempo. Vem, Benjamin. Vem dar pra mim. Vem, Benjamin. Vem dar pra mim. Vem, Benjamin. Ele gosta. Vem dar pra mim. Ele adora. Alô! Nossa, tá muito saidinha isso aqui. Vocês estão lá atrás no campeonato, tá achando o quê? Opa, tamo junto. Né? Juntando, ó. Juntando, olha aí. Nunca tamo caiu, junto, pô. Tamo junto. Onde que junto? Tamo junto. Junta onde? Olha aí a tabela. Não, o Santos tá na frente ainda. Não, atrás. Olha aí. Ô, Dodô, Palmeiras tá na frente. Atrás. Ah, desculpa, tamo na pela frente. Pela goleada de 4-0. Ah, mas que segundo dizem aí. Se acabasse hoje, nós tava na frente. Dodô, Dodô. Décimo quarto. Tamo na frente. Décimo quarto. Décimo quarto, EG. Décimo quarto. Hoje? Décimo quarto e outro 15º. Pô, e o Inter tá em 10º lugar na Série B. A B. Isso que é cruel. Décimo. Mas todo castigo é pouco pro Inter, ô Benjamin. Ah, falou. Não, e vou dizer mais ainda. Deus não joga, mas fiscaliza. É. Os cara... Eu tinha esquecido isso. Lembra? Né? Paysandu Internacional, o ano que o Palmeiras caiu. É. E teve esqueminha, não sei o que, entregadinha de jogo. É, lembro. Os caras foram perder o primeiro jogo pro Paysandu na Série B, velho. Deus não joga, mas fiscaliza. Eles perderam o jogo pra ferrar o Corinthians aí também. É, então. Alô? Alô? Boa noite, amigão. Opa. Boa noite. Boa. Quem fala? Vamos essa porcada no jogo. Como? Daniel de Souza Brito. Ah, não fala. Achei que ele tava falando. Quantos anos, meu velho? 35. RG 3.5. Hoje? É, segunda. Pô, espetacular. Eu, como assim espetacular? É bom segunda-feira? O Mac mandou aqui. Ah, sensacional. Batata frito aqui, velho. Ah, sensacional. Show de bola. Sensacional. Batata Brito. Batata Brito? 9.7. Porra, 9.7. Chegou na hora certa, velho. Certíssima. Tá passando de ano, RG, esse, hoje. Ah, esse, faculdade direto. Ô, oh, velho, e qual que é o bairro? Jaçanã. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, e sai que horas? Que sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. E além disso? E além disso, mulher? E além disso, mulher? Tem outras coisas. Agora em dó maior. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Que lindo, que lindo. Tenho minha casa. Que lindo, que lindo. Foi demais, que lindo. Putz, que lindo, que lindo. É. Essa foi demais. Que time você torce, amigo? É tricolor. Chupa, Domênico. Que lindo. Só posso falar isso. E, amigo, ó, surpreendente a vitória no sábado, você já esperava apenas a continuidade de um tabu óbvio? Ah, eu já esperava esse tabu aí, eles não iam quebrar, não. Eles não vão quebrar tão cedo esse tabu aí. É mesmo? Opa! É mesmo? Mas vem cá, te surpreendeu? Que pra mim é lógico. Pra não, mim, foi uma surpresa. Pra mim surpreendeu o futebol mais consistente do São Paulo. Não, pra mim também, foi uma surpresa. Brincadeira da parte, foi surpreendente mesmo. Quem pra você foi o melhor do São Paulo em campo? Acho que o Prato... Prato, né? É. Acho que o Prato arrebentou, viu, Carlinhos? É uma assistência e um gol. É, então. O Prato aí vem mostrando bom trabalho aí no São Paulo. Que nem vocês mesmos comentaram já, né? Até mesmo quando o São Paulo não joga bem, ele vem apresentando bom futebol. Mas é verdade. O Lucão jogou, né? Muito bem, o Lucão. Se o Prato arrebentou, não dá pra comer mais nele, né, velho? Complicado isso aí, hein? É. O Lucão jogou, esqueceu de falar do Lucão. Lucão foi muito bem, velho. Lucão! O Paulo acertou com três zagueiros. É, mas o Lucão foi muito bem. Todo mundo, ó, e quando fala do Lucão, né, os caras, ah, meu Deus. É. Mas é que mas, tá né, numa foi muito fase bem. Também que eu vou ô, te Daniel. Falar. Oi. Agora, eu espero que o Rogério, isso é na minha opinião, ele mantenha o esquema. Que aí você começa, né, a fixar um jeito de jogar. A eu sei que tem aquela né, coisa... Porque... Oi? A criar corpo, né, no time, porque ficar nessa mudança toda hora não dá certo. Tem que fixar um sistema de jogo e manter ele, né? É porque, olha, o Marcinho jogando pela direita, ele, pelo menos ofensivamente, jogou melhor do que jogaram até agora o Bufarini e o Bruno. É. Muito bom. Sombra, é uma única partida. Mas claro. Você não acha que para um time menor, no Morumbi, o Rogério, sem entrar com três zagueiros, vai ficar... Estranho. Pesado. Mas o estranho, deixa eu te falar um negócio. Por exemplo, quando o São Paulo, do Muricy, e antes do Altuori e Leão, por exemplo, porventura jogava com três zagueiros, principalmente o do Muricy com três zagueiros, mesmo que fosse no estádio do Morumbi, os jogos, ele não abria mão de jogar com três zagueiros. Não mesmo. Mas talvez no começo criasse essa dúvida aí, essa... expectativa. Ué, mas ele quer ficar meio retrancado. Mas se ele quer fazer um padrão pequeno. De jogo. Mas é, olha, eu vou te falar. Ele quer fazer o padrão de jogo. Bem, mas imagina jogar contra o Atlético Goianiense no Morumbi com três zagueiros. Tem que jogar. Às vezes você joga com três e você libera justamente, por exemplo, o Kenil Marcinho, fala assim, ó, vai lá e desce, porque aqui tem um cara pra segurar ali atrás. Você começa a sentir o jogo, você começa a liberar os jogadores. Entendeu? Eu acho que pra manter, pra fazer o aquela coisa que a gente tá falando, que é sequência. Tem que tentar. Sequência, mantém o esquema. Três zagueiros. O São Paulo sempre se deu bem com três zagueiros. Ô, Daniel. Oi. Quer comentar mais alguma coisa do tricolor? Olha, eu não tenho muito. Pra falar a verdade, tô bem nervoso em estar falando com vocês aí. Não, calma, imagina. Só uma pergunta. Lugano, pra você, tem que renovar ou não? Ah, olha, isso depende muito, viu? Porque, que nem o Sombra mesmo estava falando, acho que a diretoria deve estar pensando muito nisso, né? Um alto salário que ele tem, para poder fazer uma renovação com ele, assim, acho que é meio complicado. O que ele está rendendo muito em campo, né? Pelo que ele está rendendo em campo, justamente. É. É o que ele aceita uma renovação com o valor mais baixo. Mas, assim, eu acho que é aquilo que o Sombra falou também. Mas, gente, de repente, você falou... tem que ver se o cara, se não tem algum plano futuro para ele dentro da comissão técnica. Vocês falam rendendo em campo, toda vez que ele entra, ele não tem comprometido. Sim, ele não pode entrar sempre porque ele não tem nem condições físicas. Mas no esquema de três zagueiros, ele joga na sobra, como jogou o Maicon, porque ele não vai pegar ninguém na velocidade. Então, o problema é que você tem um reserva de 300 conto. É, uma paulada, né, cara? Eu entendo, aí qual é a dúvida que pode ter na cabeça aí do Leco. É, deve ser complicado, né? Ô, Daniel, um abraço pra você, obrigado pela audiência, deixa o seu palpite. É Ponte e São Paulo, fim de semana. Ponte e São Paulo, 2-0 também, 2-0 também com São Paulo. 2-0. Adversário chato. Jogo duro também. Jogando bem a Ponte, hein? Jogo duro, hein? A Ponte foi lá, tirou ponto, Ponte tirou ponto do Galo. Jogo tirou duro, hein? É. E o Galo, hein? Posso fazer o merchan? Pode. Vamos lá, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um pack vouchers da Mac, oferta McDonald's. E só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa! Boa! O que ele ganhou, mano? Ganhou um kit top do desodorante Extreme, velho. Beleza! Oh, tá bom, Daniel? Cheiroso, hein, mano? Obrigado, hein? Valeu! Vocês, ó, é maravilhoso vocês, cara. Eu escuto vocês todos os dias. Muito obrigado. Tô no trabalho agora, tô trabalhando, escutando e falando com vocês. Boa! Tá fazendo o que aí? Eu sou o porteiro. Ah, porteiro. Boa. É. Uma das profissões que mais ouve, está, é porteiro, taxista. Galera sempre. Geralmente é que eu tenho o rádio como companhia, né, Gê? É isso. Nossa, aí. Que frase nova, você criou agora. Ele achou que você é um vendido também. Você tava dormindo até agora. Fica quieto aí, ô mala. Às vezes é melhor dormir. Não, mas é verdade, ele achou que ele ia revolucionar. Às vezes vem falar as merda, dessa é melhor do que não, não, é, não é nada, não é nada, eu falei não é nada, não é nada. Não é nada, não é nada. Essa frase é minha. Não, é, você falou que pode usar. Mas dá crédito. Mas você falou que pode usar. Não é nada, não é nada. Vai, beija, vai. Eu tenho certeza absoluta que o Vieira agora, vendo na mente dele lá, o Martin Luther King falou: I have a dream. I have a dream. Parando assim, parando tudo. Ele pensou a mesma coisa e mandou essa. Puta que clichêzão, mano. Caminhoneiro, mano. Se eu depender de vocês, estou morto, velho. Valeu. Um abraço pra vocês, satisfação, viu? Valeu, tchau, tchau. Abraço. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca as drubas. As drubas. Chupa que é legal. Chupa, Domingo. Mania mundial. Chupa. Domingo tá bravo de verdade. Ele assustou. Ele quer matar todo mundo, né? A gente te ama, Gracejo? É, Domênico, é. Interação com o ouvinte, vamos ver quem vai rir no final do ano aqui. É. Boa, Domênico. Olha, o campeonato, ele é uma coisa bem legal. É isso aí, não deixa os caras deitar, não. Não, não tem problema. Alô? Alô? Fala, Dodô. Tem um ouvinte, né? Eu vou dar risada, velho, eu juro. Ah, como eu vou rir, velho. Calma, juro por Deus. Não promete. Não, não, eu prometo. Não. Prometo que eu sei que o meu time que eu tenho. Se você não tem confiança no teu time. Toma, trouxa! Toma aí, o estranho trouxa. Vai, Fábio. Alô! Alô, quem fala? Vai jogar aí. Sérgio. Ô, Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Sérgio do quê? Sérgio da Costa Rodrigues. É... E quantos anos, hein, Sérgio? 39. 3.9, RG. É, mas isso não é o que o Mota dá, não. Da Costa. O quê? Ah, não. Mas aí sensacional. Caiu, nossa, hein, velho. Nossa, tava indo bem, hein, aí o cara fez essa. Vai contar a população da China, pô. Alô, ô velho, e o bairro? É Jandira. Jandira é ali passando Alphaville, Barueri ali. Tudo mesmo, não é? Chupa eu, seus pregos. Jandira é nome de tia avó. Mas Jandira não é bairro. Tia Jandira. Cidade, é o município. Eu vou na casa da tia Jandira sábado que vem. Vó Jandira. Vó Jandira. Vó Jandira. Vó Jandira. Ah, mãe, eu, o time? São Paulo. Tricolor. Domênico não tá legal hoje. Amigo, o estranho tá deitando em você, Domingo. Ô, estranho, é Fábio, qual que é o teu problema comigo? Porque o teu time perdeu. O teu time tá pior que o meu, perdeu. Mas não ligou nenhum cruzeirense aqui. Tem, tem um elenco pior que o meu. Não tem chance de ganhar o brasileiro. Não, não é minha opinião, você me cobra. Vem aqui, eu faço questão que você venha aqui pra me cobrar. Então assim, então acho que é melhor você não ficar com a zazinha ali fora, não. É isso mesmo. Vai pra cima, Domingo. Não, vai com essa bola toda. Vai pegar o Corinthians, vai tomar uma esfrega dos caras aí. Não dá porque eu tenho educação, sou de uma família bacana. Não, não sou bandido, nada dessas coisas. Agora, assim, quero dizer assim, paga uma madeira pra nós, é a questão é opinião. Você acha que vai ser o quê? Corinthians e Santos. É só isso, foi uma opinião dada. Aposto. É só isso. Nada, você tem uma quedinha mesmo. Você quer ser nós. Tá, mas vamos falar disso. Você acha que o cara não queria ser campeão do mundo? Duas perguntas. Já somos antes de vocês. Ah, hoje. E nós somos campeão brasileiro, viu, mano? Campeão brasileiro, desculpa. Respeito o último campeão brasileiro. Ah, a Copa Piracicaba. E será o bicampeão esse ano, hein? Copa Piracicaba. Pode me cobrar aí. Você, esse fim de semana que vem, Santos e Corinthians, só pra tirar a dúvida do Dodô, quem que ganha? É no meio da semana. Corinthians, eu acho que dá Santos. Obrigado, amigo. Boa. Viu, cada um acha uma coisa. Mas você falou que tinha achado por achar. Você não... É só por achar. Ah, é só bom. Achar. Então tá certo. Mais uma pergunta. É só pra deixar ele nervoso. Na verdade, eu acho que o Santos vai ganhar. Boa, Dodô. Boa, Domênico. Ô, Serjão. É brincadeira. Opa. E aí, o Rogério tem que manter esse time aí com três zagueiros, Serjão? Bem, eu acho que o três zagueiro, ele é uma boa, mas tem que estudar o outro time também. Não é toda hora que o três zagueiro vai estar certo. Eu acho que a gente tem um elenco não tão bom quanto outros três times têm. Então acho que tem que estudar o time, ver se dá para colocar três zagueiro ou não. Porque nosso elenco ainda está um pouco ainda dependendo muito do Cuevas, eu acho que tem que ter um outro meio de campo aí pra dar umas bolas aí pro Prato. Eu acho que ainda tem que observar bem o outro time. Ô, o Renan Ribeiro, é claro, não fez nenhuma grande defesa, né? Mas o Renan Ribeiro posiciona bem. Consolidou? É o titular? Consolidou? Já era, Sombra. Eu acho que ainda ele é o titular, sim. Não tem nem. Pelos três goleiros que nós temos. Olha lá, teve uma hora ali. Ele mostrou que, pô, ele ficou na frente do cara, o cara ia bater. Bom, fora, mas ele é bom goleiro, cara. Ele já era bom goleiro no Atlético. Renan não sai mais do gol. Ele é bom goleiro. Renan, pra mim, é titular, velho. Tá certo. Serjão, um abraço pra você. Só mais uma. Vocês falaram do Lugano, da renovação do Lugano, isso, né? Isso. Então, eu acho que não tinha que renovar. Eu acho que o Lugano, hoje, ele poderia ser um cara ali participando ali junto com o Rogério, mas não como jogador. Você é louco, ele vai pra onde, velho? Renovaram o contrato dele, vai morar onde? Minha opinião. O que ele vai fazer da vida, mano? Jeito. Para, mano. Tem de verdade, velho. Lugano, se saiu de São Paulo, tem por dia, velho. Junto com o Rogério, trocando uma ideia e tal, porque eu acho que ele é um cara que de elenco. Agora, pra jogador, eu acho que já deu o que tinha que dar pra ele, mano. Ah, já deu. Tá bom então, Serjão. Isso aí, velhinho. Obrigado pela audiência. Deixa seu palpite aí. Ponte e São Paulo no fim de semana. 3-1. Pra quem? Pra quem, lógico. Ah, então tá bom. Bicampeão mundial. Chupa Dodô. Tá bom, então. Tá ocupado. Olha, gente, agora. Isso que estão fazendo com o Domênico hoje não é legal. Isso não é legal. Eu também não aprovo. Isso não é bacana, não. Ô, Serjão, um abraço. Opa. Valeu. Valeu, um abraço pra vocês aí. Valeu, tchau, tchau. Toda ação gera uma reação, velho. Segundo turno, se acontecer o contrário, nossa. É melhor vocês ir morar em Alepo. Nossa, velho. Aí vocês seguram, hein, velho. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Ganha o Palmeiras, segura o Domênico, hein? Ah, domingo, domingo o Dodô momento... vai com nós, né? Domingo Corinthians Santos, tamo junto, Dodô. Esse foi muito sem parar. Pessoal, quero contar uma novidade bacana pra vocês. Agora, dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays, é isso mesmo. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só. Você pega, paga e ativa onde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. E olha só que bacana. Você compra o Sem Parar e pode dar de presente para quem você quiser. Sabe aqueles gift cards que você compra para dar de presente? Então, esse é o gift sticker do Sem Parar. Já pensou? Presentão, hein? É simples assim. Sim, o Sem Parar vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Vamos lá, é isso aí. Vamos falar agora de Extra Benjamin. Olha, torceu muito pro seu time no fim de semana? Hora de reabastecer a geladeira com as ofertas do Extra Gol. Aqui você garante sua Budweiser com precinho campeão. E no Extra Gol, não importa o seu time do coração, quem ganha de goleada é a economia e a variedade também. No Extra você vai encontrar tudo o que quer para assistir um jogão com os amigos e com um precinho imperdível. Então anota aí, torcida brasileira, Extra Gol é uma goleada de preços baixos. Essa frase merece replay, hein? Pois é, Extra Gol é uma goleada de preços baixos. Então vem pro Extra Gol, você merece esta economia. Torcida brasileira, mas não esqueça, beba com moderação. Chuck! Muito bem, muito bem. Queria agradecer aqui a presença do Estranho no Ninho, Fábio Benedetti. Boa, obrigado. Santista. Boa. Virou papai agora, né? De novo. Um mês. Terceiro. Um mês hoje, segundo filho. Segundo filho? Ah, mais parabéns. Dois Santistas, hein? Boa, a torcida só cresce no Brasil. É isso aí. Mas ele já sabe. Foi no cativeiro. Não, mas vai ser. Não sabem ainda, coitadinho. É nóis. Senão não tem comida, né? Vestiu a camisa do Santos, recebe a papinha. É mais ou menos assim. Sei. Não dá, né? Se deixar escolher pelos resultados, corre um sério risco. Tá certo. Quer mandar abraço pra alguém, Fábio? Ah, vixi, tem muita gente. Mandar um abraço. Benjamin adora, geral. Essa hora aí, manda geral. Mais mandar gosta. Um abraço pro Dodô. Dodô é demais. Ô, Domênico. Ele andou pra você. Tá ouvindo, nossa, cara. Ele andou pra você, velho. Pra todo mundo que tá me mandando mensagem, pro Rafa Gaido, amigão meu aí, tá? Não tá acreditando que eu tô aqui, então. Chupa. Um beijo pro Rafa. Beleza. Então, valeu, tá, valeu. Só mulher, desculpa. Ah, é pra minha mulher. Tá em casa, de licença. Quem é essa aqui pra ti? Essa daí é uma amiga. Ah, tá. A gente vai. E pro seu filho da Moca. Vai jantar. E o meu outro filho da Moca também. Por que o homem, ele fica um mês em casa de licença paternidade e a mulher fica 6 meses? Não, mas quem disse que é um mês? É 5 dias. O homem tem 5 dias. Uma semana, né? É um absurdo. Cara, que é negócio de direitos iguais? Eu sou a favor disso aí. A mulher que volte também com 5 dias. Não. Já não tomou ponto? Não, fica todo mundo 6 meses. É melhor. Olha, o mano é louco. Congela o leite, vai pondo pedrinha na boca da criança. Tá louco, seu animal. Tá certo, valeu, obrigado. Estádio 97 volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, triplo burger bacon por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Até amanhã às 5h30. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bina, bina, bina, energia. A energia que te move. A Energia 97 tem um recado pra você. Fala, galera da Energia 97. Aqui é o Bruno Martini. E eu vou sortear uma controladora animal pra vocês. Promoção: controladora da Energia 97. Pra concorrer, fique ligado na programação. E anote 3 dias de horários que você ouviu a nova música do Bruno Martini. Depois é só você acessar 97fm.com.br, clicar no banner da promoção e fazer seu cadastro. No dia 16 de junho rola o sorteio dentro do Lunch Break ao meio-dia. Promoção controladora da Energia 97. Quem sabe você ganha e deixa nascer o Calvin Harris que há em você. We're living on the outside.

Sessions. E assim a gente começa o Night Sessions dessa segunda-feira. Boa semana pra você, muito boa noite. A partir de agora, boa música até as 10 da noite. Night Sessions começa com ele, DJ Leonardo Ruas. Night Sessions. Borderline with the mind.